Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. Do meu lado direito, ele que nas noites é conhecido como Samantha Stan Wesley Zop. Gostei, mas não sabia que vocês tinham descoberto. Sou eu mesmo. Eu tava nos X-Videos lá e recebi um GIF lá. Quer fazer sexo loucamente? Clique aqui. Sem querer, eu cliquei. A gente tem reflexo. Do meu lado esquerdo, ele que é conhecido como Tiffany Raspadinha Gabriel Asmar. É verdade mesmo. É você? Mas não porque eu me depilo, e sim porque eu faço sexo com raspadinha. Gostei também. Raspadinha de limão. De uva, de peixe. Ele me deu raspadinha esses dias, falando que tinha um creme em cima ali, maldito. E nosso substituto aleijado, conhecido como Negra Giselda Anderson Negão. Fala, negrado! Nome de galinha de macumba, né? Negra Giselda. Nome daquelas éguas boas pra montar, né? Mas é manca essa, né? Você vai montar em quem? Ah, hoje montarei na Negra Giselda. Jockey 27, monta! Negra Giselda! Bastião, traga minha Negra Giselda! É, Bastião tem nome de quem cuida de aras mesmo, né? Tem razão. Não, mas ele é específico pra cuidar da Negra Giselda. Que apesar de ser uma égua manca, cega! Precisa de cuidado. Merece todo cuidado e respeito. Claro, claro, mas Bastião abusa, né? Eu não sei se precisava cuidar tanto assim. Tá dando tanta atenção pra ela assim. E eu aqui, Douglas Domiciano Ganso, o único host da Podosfera, conhecido como Charlene a Destruidora. Aê! Charlene. Destruidora de almas, de corações. Pembas. O que tiver. Eu faço o meu trabalho. Posso chamar você de Leninha? Ou só de Charlene mesmo? Pode, vai. Obrigado. Leninha Dedê. Destroyer. Leninha Dedada. Pode ser. Antes de ir para o nosso episódio, querida Negra Giselda. Vamos passar aqui rapidamente pelos nossos recadinhos. Acho que um dos mais importantes que temos que dar aqui hoje é o agradecimento ao pessoal que compareceu em peso, Wesley Zop, lá no podcast ao vivo que ocorreu na última sexta-feira, 27 de julho, em São Paulo, no Teatro dos Arcos. Foi simplesmente sensacional. Estou com o pênis erepto até agora. E olha que eu sou uma pessoa otimista e eu achei muito melhor do que eu tava pensando. Foi muito legal estar lá, ver todo mundo lá. Tudo bem que teve algumas pessoas que sentaram no chão, mas também por merecimento. Tinha mais de 100 pessoas lá, um número formidável de laberuxos. Quando Wesley Zop entrou no recinto, O teatro foi abaixo também, devido à qualidade do lugar, né? Eu achei que era por causa dos aplausos ao chorume, mas tá, pode ter sido por causa dos cupins da parede também. Mas Teatro dos Arcos, um dos melhores lugares que a gente já gravou lá em São Paulo, já que foi o primeiro, e fico muito feliz de ter sido lá. Então fica o agradecimento aí ao nosso patrocinador ctchinatim.com, a maior academia da Zona Oeste de São Paulo. Fica aí o agradecimento ao Teatro dos Arcos, que possibilitou também o acontecimento. Vale a pena ressaltar que, se você gosta de peças de improviso, todas as quintas-feiras à noite, lá no Teatro dos Arcos tem peças gratuitas, Wesley Zop. Como eu já havia dito, se é toda quinta, não tá tão improvisado, né? Teria que ser do nada. Você passar lá e tem aula de improviso. É verdade, como sempre, você tem razão. Então fica o agradecimento aí. Fiquei muito feliz com tudo que foi proporcionado em Wesley Zop. Não sei não, mas talvez aí eu em breve no Rio de Janeiro, Wesley Zop. Tô sentindo essa vontade. Cara, se a gente for pro Rio de Janeiro, já vou começar a gozar de agora. Não, deixa eu fechar a boca então aqui. Que como eu fico mais baixo, é perigoso. Você quer fechar mesmo a boca, Douglas? Não sei não. Não, mas ó, vamos torcer para que dê certo da gente ir lá pros carioqueres. Muito bem, então fica mais uma vez o meu agradecimento aí, o meu muito obrigado. Obrigado do Churubi e a todos os lameruxos que tanto contribuem aí para dar certo. E os lameruxos merecem muito, e sabe quem acha isso também, Wesley Zop? A tia Neuza, que ela começou a fazer balas de coco no formato de saquinhos de lixo, cara. Não são balas de coco, são realmente sacos de lixo. É matéria orgânica aquilo. Mas quem acha que os ouvintes do Chorume merecem presentes também é a plataforma Podiola, que fica lá no podiola.com.br, que é uma plataforma de podcasts, Wesley Zop, que está chegando aí para arrasar todos os corações de ouvintes e produtores de conteúdo da mídia podcast. E ele acha tanto que os nossos ouvintes merecem prêmios que ele, junto com o Chorume, ele quer fazer uma promoção que entrega prêmios para os nossos ouvintes, um kit que ele chamou de Kit Demente, Wesley Zop. Um kit que é composto por 4 itens maravilhosos, maravilhindos, fantásticos e gostosos. O primeiro é um fone de ouvido da Sony. O segundo item é um chaveiro do Rick, da dupla Rick and Morty, um desenho que está na atualidade aí. Não sei se você conhece, você que é velho e só assistiu Changeman. Eu conheço, sim. O outro é um copo de cerveja congelável. Aquele que pode ir no congelador, você coloca sua cerveja e ela fica ainda mais gelada do que ela já era. Ah, bom, aí é excelente, então. O último item é uma maletinha de alumínio em formato de rádio que você pode pôr as suas coisinhas para ir ao banco. Vai ter que deixar ela na porta giratória, sim. Mas você pode pôr as suas coisinhas para ir ao banco. Então são 4 itens. Uma maletinha em forma de rádio de alumínio, um copo congelável, um fone de ouvido da Sony e um chaveiro do Rick and Morty. E como vai funcionar? Como o ouvinte faz para ganhar esses itens? Esse kit, o kit demente, é muito fácil, Wesley Zop. Você vai ter que ir lá no site podiola.com.br/promoção e você vai ter que se cadastrar e escolher a qual kit você quer concorrer. Porque tem mais outros 2 kits lá de outros podcasts. Tem um kit nerd e um kit player também de outros 2 podcasts. Mas se você quiser concorrer ao kit do Chorume, que é o kit demente, escolha lá o kit demente. A promoção se chama Quem Sou Eu, Wesley Zop. E como funciona? Nos próximos 4 episódios, a gente vai dar 4 dicas sobre um personagem que o ouvinte tem que acertar. Então a gente dá uma dica no episódio de hoje, no próximo outra dica, e por assim, consequentemente, Wesley Zop. Aí ele vai lá, depois do cadastro no site do Podiola, e tenta acertar após a dica. Se ele acertar, ganhou. Quem acertar primeiro, ganhou. Então é muito fácil. Mais fácil que começou a tia Neuza. que já tá com problemas de demência. E é tetraplégica, né? Sim, mas os braços são fortes, diga-se. Mas vamos dizer, uma dica. O cara é lindo, loiro, monobola, tá daí? Asmar. É isso. Exato. E daí, só que, por exemplo, eu vou fazer... O cara é lindo. Daí, no próximo episódio, monobola. E por aí vai. São quatro dicas. São quatro dicas nos episódios e quatro dicas no nosso Instagram. Então serão oito dicas. Isso, ao todo, oito dicas. Quatro dicas audíveis e quatro dicas escritas. Exato. Ah, e o cara pensar, eu posso chutar uma vez só? Não, rapaz. Você vai lá no site, todos, faz seu cadastro, responde. A cada 24 horas você pode responder, chutar de novo, pra ver se você acerta aí quem é o personagem da promoção. Então... Vai lá no podiola.com.br/promoção, cadastre e responda lá para ganhar o kit demente. Então, Wesley Zop, com a sua voz de radialista e de promoção, que você fez esse curso, não concluiu, né? Que não tinha o dinheiro da passagem do ônibus, mas isso não vem ao caso. Wesley Zop, qual é a dica, a primeira dica para promoção Quem Sou Eu? Eu sou uma criança do sexo masculino. Então a dica, eu sou uma criança do sexo masculino. Não é seu sobrinho, não é seu tio-avô. É um personagem aí da cultura mundial. Vai lá no podiola.com.br/promoção. Se cadastre, chute todos os dias e ganha aí. Não é concorra não, hein? Ganha. O primeiro que acertar leva o kit demente. Contendo o que, Wesley Zop? É um fone de ouvido da Sony, um chaveiro do Rick Mori, um copo de cerveja congelável, que não estoura, e uma maletinha de alumínio em forma de rádio. Falando das nossas participações, e temos ele, um participador aqui, Wesley Zop, que esteve lá no TudoCast número 19, falando sobre coisas de gordo, lá no tudocast.com.br. Até estranho eles me chamaram, porque é coisa de gordo. Por que que eu... Nem sei o que eu fui fazer lá. Você tá na sua forma? Você tá numa forma de Wesley, não tá? Não, é isso. Não, falou bonito. Você forma de Wesley. Porque você olhando de frente, as duas tetas caídas dele parecem um W. Eu achei que ele tava com duas crianças no colo. Mas, as tetas. Mas quando eu corro, parece um M e um W. Um M e um W. Eu achei que foi. Nossa, que bonito. O Wesley tá com um bebê em cada braço. Cada teta no braço. Eu tenho que segurar porque senão pesa muito no omoplata. Tá com uma preguiça nas costas, né, com as mãozinhas dadas na frente. Não, mas é uma tatuagem. Tá de mochilinha hoje. O Wesley tá de mochila. Estranho. Mas arranca a mochila pra gravar, né? Mochila branca e gordurosa, mas tá bom. Um pouco peludo. E também, além de falar de coisas de gordo, você esteve lá no La Siesta pra falar o quanto você gostou do Barbola 7 lá em Curitiba. Sim, tá, sim. O primeiro episódio da segunda temporada, que pode ser acessado lá no curvaderio.com. Agora eles falam que é o portal Curva de Rio, porque viraram tudo bicha do caralho. Porque a Thay chegou lá pra botar ordem, essa, né? Mulher chega já quer pôr cortina nos negócios. Vamos fazer isso aqui um portal. Ah, isso aqui é um portal, vai entrar rola até não querer mais. Aí, ele vai falar o quê? Não. Que é portal, entra rola, não entra mais. Portal é pra isso. Então lá no curvaderio.com você falou sobre o Barbola 7. Excelente Barbola 7. Onde você jogou bilhar, mas não pegou ninguém. Abraço, Fernando Espala. Fernando Espala foi embora antes de eu chavecá-la. Talvez por causa disso mesmo. E eu estive no Galera do Raul 80 e 81 fazendo o RPG da Terra Plana. Então mestrei e ajudei eles a montarem um RPG lá no galeradohal.com.br, está divertido. Já tem dois episódios. Já tem dois episódios, ainda tem um terceiro para sair, que é o meu contrato aí, depois vou assinar com a Netflix, vou dispensar esses merda. Caso eles não morram, né, sair esse terceiro episódio. É, Netflix não sei se vai morrer. Não. Galera do Raul. Não, eles vão morrer. Não são imortais. É. E também participei do Fermata Podcast 55, o episódio é censura nos dias de hoje, você pode acessar no fermatapod.com.br. Você que antes assinava o feed do Fermata pelo Cultura Nerd Geek, o Cultura Nerd Geek... Que era um portal? Que era um portal, entrou muita rola lá e acabou... Acabou morrendo. Acabou morrendo. E o que que acontece? Não existe mais o feed do Cultura Nerd Geek. Então, se você percebeu que não tá recebendo as atualizações do podcast Fermata, do podcast Ergo... E de outros podcasts que tinha lá no Cultura Nerd Geek, é porque o portal não existe mais, então cada um tá com um feed próprio. Então vá lá e reassine o feed do Fermata através do fermatapod.com.br. Adorei. O outro recado é que a maneira que mantém esse podcast funcionando, esse podcast que não funciona só com a gente se travestindo e tendo nomes bonitos de mulheres simpáticas à noite, não... E alguns com nomes de éguas potrancudas. Não, Wesley Zop, não é somente isso que faz esse podcast funcionar. O que mais faz, Leninha? Do que mais precisamos? Sair à noite de vestido é muito bom, não é, Gabriel Osmar? Libertador. Meio arrastão e salto alto é maravilhoso. Não, mas aí a gente fica meio puto. Poder ser chamado de Tiffany Raspadinho pelos seus pais... É um dom! É uma oportunidade única aí, né? Mas só isso não enche barriga de ninguém. Não. Só isso não te dá ânimo pra gravar. Você precisa de alguém que te deite no chão e te faça sentir mulher. E não tô falando que deitou você no chão porque a pia é baixa, não, e você tem que lavar um monte de louça. Pra se sentir mulher. Não, não é isso, não. Eu tô falando que tem que te penetrar fundo e com força, te fazer sentir vivo por dentro. Quente! Com um caldo ali, cheirando a paixão. Parecendo uma canja. Exato. Não porque é quente, mas porque é pedaçudo. Tem cheiro de frango. Pedaçudo e gorduroso. Eu estou dizendo que a gente precisa de travestis. Sim, travestis. Me julguem. Então a gente... Pede aí a sua contribuição, ouvinte, para ajudar a pagar esses travestis, porque travesti bom é travesti pago. E caro. E caro. Sim. De luxo. Travesti deluxe. Ah. Oh. Esse é bem mais caro. Exato. Importado. Então é isso. Então as suas contribuições são totalmente usadas para se consumir travestis, aqueles travestis... Tipo quem? Tipo... Tipo o Renan Cirilo, assim. Mãe-jona! Mãe-jona da canela verde! Escaladora! Eu não gosto de travestis tão afeminados. Mas um exemplo. Então, essa semana a gente consumiu ele, Carlão Jatobá. Não é nada feminina mesmo, né? Ah, mas daí já não é travesti, é ghost. É tão bom que não foi na trave, não. Nem na trave. Foi lá dentro. Foi no ângulo estia, assim. Ângulo estia. Então, a gente consome esses travestis, aqueles travestis com pembas grossas. Peibas ali lavadas com Dove. Aquela chapeleta que pulsa. Aquela chapeleta que parece um tapa na cara. Parece que você tá chupando uma britadeira, rapaz. Tá, de tão pulsante que é. Ligada, britadeira ligada. É lógico. Não sei se quem é vai lógico. Chupar uma britadeira desligada? Eu não sei, Leninha. Às vezes falta coerência, rapaz. Realmente. Tá. A interpretação desculpe. De texto foi errônea. Tá, desculpe. Então é isso. Então o seu dinheiro que você pode doar no chorume.com.br/esmola ou no chorume.com.br/padrim. Ou você pode aí adquirir um dos nossos produtos e o lucro vai também para os travestis, os travestolas, lá na nossa lojinha chorume.com.br/lojinha, onde tem canecas, camisetas e um passaporte pra você dar uma montada aí da Negra Gisele. Um ticket, né? É que às vezes eu tô falando com pessoas em inglês, entendeu? Aí só vai pegando algumas palavras-chave do que eu tô falando. Esses foram os nossos recados. Vamos para o momento que Tiffany Raspadinha mostra aí o que é uma Golden Shower Raspadinha aí. Abrilhantando com a sua voz, dando nome a esse episódio, Gabriel Asbar, a nossa Miss Sunshine, que não perde concursos de beleza. Não, não. Sem participar, ela ganha. Exato, passando na frente. Nossa, temos uma começou honrosa. Gabriel Asbar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é trampos tramposos. Trampos tramposos! Muito quem, bom. Quem nunca, Wesley Zop, foi acordado num domingo de manhã com alguém te chamando, falando: ó, você tem que fazer aquele trampo. E daí você pensou, porra, não, aquele trampo vai dar um puta trampo do caralho. Tramposo, né? Nossa! Deus, por que não morri? Essa madrugada, eu ingeri veneno de rato ontem à noite. Por que não me mataste, Deus? Exato. E daí nisso a pessoa que te chamou falou, não, tudo bem, eu lavo a louça. Fica tranquilo, que isso. Não, né? eu ponho o seu tênis no varal. Calma, calma, né? Não, às vezes eu tenho muitos trampos que são tramposos, trampos que aparecem, que são um desgaste físico, psicológico, mental, verbal, mas dinheiral. Mas eu acho que a pessoa teria que se expressar dessa forma. Quando você vê que o trampo vai ser tramposo, tá sendo tramposo, começa a gritar, por quê? Por quê, Deus? Era melhor ter mandado um ladrão enfiar o dedo do meu cu, Deus! Se você queria me castigar! Um ladrão que eu pudesse escolher! Sim. Exato! Muito bem, então vamos lá para esse podcast que promete ser um trampo tramposo, porque vamos lembrar de trampos tramposos. É verdade. Licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Com licença do Curiandamba, com licença do Curiacuca, com licença do senhor moço, com licença do dono de terra. Trampos tramposos fizeram parte da humanidade desde o início. Mas você olha em qualquer lugar, por exemplo, quando Jesus percebeu que ia ter que morrer na cruz, ele, puta Deus, por que me desamparaste? Por quê? Por quê? Não posso morrer aqui de infecção, como muita gente morre. Não posso morrer de lepra. Exato. Morre aos poucos. Sei lá, diarreia, pô. Todo mundo morre de diarreia nessa época. Até pediu pra tentar terminar com o sofrimento, vendo uma lança ali, mas não deu. Não, daí depois que ele é crucificado, Deus podia falar, não, podia ser diarreia. Era uma escolha, era uma escolha. Exato. Podia ser gripe. Podia ser infarto fulminante. Salmonela. Salmonela. Muito ovo de pata ali. Ovo de camela. Chupava aqueles ovos de camela tudo sujo ali. Ovo de pata frito na pedra mijado de rato. Mas não, foi morrer crucificado. Não há nenhuma pessoa que passou por esse mundo sem ter tido a oportunidade de olhar no olho de um trampo tramposo e se desesperar. Anderson Negão, Você é o rei das informáticas, da tecnologia. É verdade. Não, o príncipe. Sim, o rei é o Arthur Boquinha. Finado Arthur Boquinha. Aquele. Mas como morreu com a coroa, será o rei eterno. É. Tem trampos tramposos na informática ou todo mundo pensa assim, só mexer nas redes? É só formatar. Tem trampo tramposo pra caralho. Trampo tramposo pra caralho. Pra caralho. Então, fica dias. Então não é de boa. Não é de boa. Nada nessa vida é de boa. Não, muitas coisas da vida é de boa. O que é de boa? Político? Não é de boa. Ele tá no sofá, acho que é de boa. Gabriel Asbar, você na área da construção civil, muitos trampos tramposos. Com certeza. A todo momento um desafio, penso eu. Sim. Wesley Zop, você já é outra área de TI, você é das manutenções. Sim, sim. Você... Tem vários trampos tramposos tem, aí. Tem. Porra. E você, como professor, é light. Não, tem trampos tramposos também. Porque não é só dar aula. Não, mas e os outros trampos tramposos que tem? Que você não consegue citar agora, mas... Tem. Até o fim do episódio eu devo citar algum. Ah, então tá bom. Não vou queimar a pauta, Claro, claro. Wesley Zop. Pois não. Vou citar um trampo tramposo seu aqui. Meu trampo porque tramposo? Porque as pessoas costumam dizer aí nas redes sociais, por exemplo, Bárbara Louca, que quer ser a Yoko Ono desse podcast. Por que Yoko Ono? Porque ela chega e vem falar que eu sou filha da puta aqui, que eu só taco no cu dos homens. Mas... Porque os senhores estão concordando. Não, taca. Mas você tá falando em off, né? Não. Você fala de um modo figurativo aqui. Sim. Ah, tá. Mas claro. Não, eu estou aqui pra defender Zop também. Obrigado, porra! Sim. É isso? Um ser de bom coração. Sim. Esses dias tive a oportunidade de acompanhar a Zop num trampo tramposo, onde um amigo deles, porque só pode ser amigo, ou inimigo mortal, não sei. Um dos dois. Amigo ou inimigo mortal. É que você fez na amizade, mas eu acho que ele é seu inimigo mortal. Entendi, tá. Chamou, ô Zop, eu tô precisando de uns computadores aqui. Eu tô precisando que você monta um computador. O cara... Falou, vem pegar aí, tinha uns 10 computadores lá pra pegar. Daí a gente foi lá buscar, mas tava no armazém, no meio do canavial, os negócios. Pior que tava mesmo. Tava os computadores do lado do Xavier, do filme do Logan. Ali. Louco ali. Mas porque tinha os computadores e um monte de canavial. Sim. Mas o Xavier falando assim, você é louco de querer pegar esse trampo? O cara, na amizade, pediu pro Zop o quê? Pegar os 10 computadores. Computador, montar um PC gamer. Foi isso aí. Só que o cara não é filha da puta, porque ele falou, ô Zop, você pode ficar com o que sobrar. Esse é o pagamento. Ficar com os 9 gabinetes. E as memórias de 256 aí. Ali deu um trampo tramposo. Puta que pariu, bicho. Isso daí foi foda mesmo. Mas já terminou? Já concluiu? Já terminei. Já concluiu esse trampo? Mas ficou com quantos metros a tábua pra pôr isso aí? Não, era computador, era monitor. Ah, encheu. O cara, você vê, que quando o cara tava querendo se livrar das coisas, quando ele chegou pro Zop, falou, e esses filtros de linha aqui? Você acha que você não precisa desses filtros de linha? Deu Zop? Não, isso aí... E esse meio metro de cabo aqui. E esse armário de pasta suspensa? Você não quer levar isso aqui? Não, você não quer aproveitar? E essas resmas de folha de sulfite tudo impressa errada aqui, você acha que não dá pra aproveitar alguma coisa? Você não usa de rascunho? E aquele mata-burro que vocês passaram? Vocês não tem que pôr lá no estúdio de vocês pra prevenir Anderson Negão? E a caveira do Arthur Boquinha aqui? Réplica. Claro. Eu não pedi pra ele montar o PC Gamer. Porque... Não, ele morreu de causas naturais. Morreu igual Jesus. Mas peraí, eu só tenho uma pergunta. Você foi lá... Tinha 10 PC pra você montar um PC gamer. Não, mas 10 PC velho, fudido. Sim. caralho. Não, não, zoeira minha. Os PC era muito bom, mas em 2002. Tá? Sim. Mas, ele mas chamou então... lá o Zop atrasado, na verdade. Mas então, tipo, você juntou os 10, sei lá, os 10 memória RAM que tinha disponível ali, sei lá quantos pente, deu o quê? 4 GB. Não, é, vamos dizer, cada micro lá tinha 2 GB, vai. Ah. Entendeu? Daí eu tive que montar um, coloquei um com 16 GB, mas daí eu comprei memória. Porque, ah, porque... a base de troca com o fornecedor. Ah, entendeu? Dei 3 HD pra pegar um de 1 tera. Sim. Entendeu? Esse trampo tramposo. Sim. E o que sobrou pra você? Sobrou 3 máquinas lá que dá pra... Dá pra se vender aí. De 10. E o todo trampo, essas três máquinas eu vou vender, não vai pagar o serviço, entendeu? Mas você faz amizade, né, cara? Amizade é tua. É, e não, talvez na inimizade dele. Ah, mas talvez ele tenha pegado esse trampo porque ele tá bem de grana. Ah, sim. Não sabe com que gastar tempo, né? É. Começou aí filantropia, né? Não, não coleciono selo. Coleciona a máquina velha. É, isso é acumulador. Cara. Mas, fora esse trampo tramposo, o que você lembra aí agora? Ô, Gabriel, quando deu essa ideia de tema, não agora, na hora que ele anunciou. Quando a gente combina desde janeiro. Sim, essa, ensaia que, até ensaia, aqui. Ensaia. Então, faz igual nos ensaios. É isso, é isso. Daí ele tinha comentado, ó, você nunca teve que passar um cabo num forro muito baixo. Daí eu lembrei, não foi o pior trampo passar cabo em forro baixo. Posso fazer uma denúncia aqui? Não, mas pera, calma. Não, agora o senhor me despertou... A ira! A ira! Vamos ver. Me despertou Zélia! Eu falei muito alto, acordou minha voz. Zoraide! Que dorme debaixo da mesa do estúdio, porque não bate luz. Mas não! Há quanto tempo, Gabriel Osmar, esse podcast denuncia... que precisa de um passador de fogo, especialista, sim, claro, profissional. Exato. Há quanto tempo estamos denunciando e mandando muito documentos tempo ao Ministério do Trabalho para que seja resolvida essa situação? Muito tempo. E aí, milhões de desempregados no Brasil e vagas de emprego precisando ser criadas e ninguém cria. É verdade. Então é isso que me desperta a ira aí. Mas, por favor, continue. Tudo bem. E daí teve um chamado, tava ainda não trabalhava por conta ainda, né? Trabalhava numa empresa. Daí foi chamado que o roteador não tava funcionando. Falei, tá bom. Você até ficou feliz. Falei, é fácil. Um trampo fácil. Resetar lá e... Leva outro roteador. É, no máximo eu tenho que trocar o roteador. No máximo. Mas, no máximo desligar 10 segundos liga de novo. Exato. É. Dá até pra comer a mulher do cara. Supostamente. Supostamente. Ah, entendi aí que veio o trampo. A mulher não tava. Só eu tenho que comer o cara. Aí dá pro cara. A mulher do cara era o cara. É, era ele que se colocava uma peruca. Eu chamo a minha mulher Negra de Zé. Vem a égua marchadora. A minha mulher era uma cavala. Realmente. Chegou lá, o cara falou assim, ah, eu deixei o roteador no forro, que daí ele espalha mais o sinal pra casa, porque daí ele não tem paredes bloqueando, só vai ter um teto pra todos os cômodos. Falei, tudo bem. Faz sentido essa teoria ou uma teoria de merda? De certa forma, não. É, mas tá, tava lá. Tá, você não vai discutir com o cara. Daí eu chego lá, sobe no forro. Forro alto, um forro baixo? Forro de 1 metro. Tá? Baixo, baixo. Baixo pra caramba. Não, tem forros que você vai ter até... mesa. Ah, sim. Pô, isso daí é fantástico. Você, iluminação. Melhor... iluminação. Um garçom. Um descascador de cabo pra você ali. Um monte de pó branco, assim. O cara falando... Oh, não, mas espera aí. Uma família de boliviano. Pó branco é por causa da poeira em si, da tecelagem. Giz. Não, então, daí subo no forro, apertado, você tem que arrastar até onde tá o roteador e... é escuro, né? Então você tira algumas telhas pra poder ir vendo, beleza. Aquela telha que você nunca consegue encaixar do jeito certo. É, e daí tinha a tomada lá em cima, né? Eu tô lá, tá desligado. Falei, ah, queimado, rápido e simples. Tava tudo apagadinho. Tava tudo apagado, desço pra pegar outro roteador, coloco. não liga também o que eu levei. Daí eu vou seguindo o cabo da força assim, vou seguindo até mais um tanto ainda, aí arrasta e tal. Mó Indiana Jones. Nisso você já tá um tatu de sujo, né? Sim. Que daí... uniforme branco, né? Daí... uniforme de seda branca. Que eu... já... o dono da empresa era frustrado porque nunca conseguiu ser médico, né? Ele dava toda a roupa de médico. Jaleco de camurça pra pessoal usar. Não, daí fui até seguindo o cabo da força. Daí eu vi que o cabo descia, mas ele descia os dois cabos, né? Que é o positivo e o negativo, tava descendo pro cômodo. Falei, ué, mas... O que esse cabo tá fazendo? Saio do teto. Vai pro cômodo. Vou nesse cômodo e tal. Daí vejo um interruptor. Eu olhei e falei, o que é esse interruptor aqui? O cara falou, não sei. Daí eu liguei, ligou a força, ligou o roteador. Ele, esse daqui, meu irmão que instalou, eu ligo e desligo o roteador por aqui. Pra não ter que subir, eu desligo aqui. E tem que rastejar no fogo, igual um merda humano. Porque ela é tudo cagado de rato. Deus que me livre de subir lá. Sou gente. Daí ele falou, porque quando eu tenho que reiniciar, pra não ter que subir lá, eu desligo aqui e ligo. Não, o irmão dele foi inteligente. Não, daí eu olhando pra ele e falei... Então era isso. Assina a ordem de serviço. Assina aqui a ordem de como eu sou um merda. Assina aqui meu euforia, meu euforia. Não, daí. Porque ele sabia, não tava na casa do irmão dele que ele não sabia que ligava. Ele sabia, ele, não, é aqui que liga e desliga. Lembrou. É. Daí eu falei, obrigado. Valeu. Obrigado, então. Daí pega as ferramentas, põe as telhas de volta. Você é um herói de não ter socado esse cara, puta, ou pelo menos ter ofendido ele. uma joelhada no omoplata caberia acho ali. Acho que nenhum juiz te condenaria. Não, incentivaria. Nenhum Jesus te condenaria. Mas só falta você ter cobrado por esse trabalho. Não, era da empresa. Da empresa tem que cobrar. A empresa cobra por ele. O Zop deve ter ganhado uns 2,50. Ganhou o dia normal. Você não cobrou monetariamente. Pelo menos essência na hora. O, né? o meu olhar jogador ali. Esse é o pior tipo de trampo tramposo. Você tinha uma escolha. Eu não precisava ter feito. Você não precisava ter feito isso. Eu tinha que fazer uma entrevista com o cara antes. É, tem algum interruptor. Você tem interruptor. Só que o cara depois, você tá achando que eu sou idiota? É. Eu não sei ligar e desligar o bagulho. Ah, isso é até uma coisa interessante. Muitas vezes as pessoas ligam e falam assim, ó, meu computador não tá ligando. Daí você pensa o quê? Estabilizador, fonte. Você vai com as ferramentas. Daí eu ligando, não tá entrando na internet. Ah. Então o pessoal fala ligando. É uma velha de 80 anos, não sabe o que... Ela tá ligando pra internet. É. Né? Não tá entrando na internet. Então, né? Ela acha que internet é o Facebook, né? Tem isso também. O site tá fora do ar. Não sabe, esqueceu a senha. Esqueceu a senha, não consigo entrar, não liga. Não liga sem senha, né? Daí você pergunta, mas não acende nenhum LED, não acende nada. Daí a pessoa fica ofendida. Pessoal, é claro que eu já liguei, né? Ué, mas você falou que não tava ligando. Né? Não, inicia, mas... Não, então peraí, então liga. É. Então é difícil, é complicado. Não, sabe o que é? Eu comprei um PC gamer aqui. Do primo do Arthur Boquinha, eu comprei esse PC gamer. Do finado Arthur Boquinha. Parece um Frankenstein, parece que era 10 computadores e montaram um aqui. Dentro do gabinete tem 16 GB e uma galinha. Usa uma espiga de milho no cu da galinha que vai funcionar. E você, Gabriel? Você tem cara de quem faz trampos tramposos. Sabe que ele tá com essa cara de acabado? E ainda assim lindo? Não sei se tinha que ressaltar isso. Um acabado levemente lindo. Isso. Né? Parece que ele vai no salão de beleza e fala, me deixa com cara de acabado hoje. Eu tô muito bonito hoje. Exato. Pinto umas olheiras. Pra não ser agredido na rua. Mas muito bem. Não, eu já realizei alguns trampos tramposos aí. Mas, inclusive, eu vou contar um trampo tramposo aqui, que usei até de exemplo. Exemplo Exemplos em faculdades que você dá aula. Sim, palestra. Na disciplina de trampos tramposos. Ministra na USP, sim. Mas vamos nessa, né? Então, esse trampo tramposo aconteceu quando eu era apenas um meninote. Um guri. Um guri que ia trabalhar junto com meu pai, ele que faz serviço de pintura. E é pintor também. Ele também é pintor. Mas não usa brocha. É, nunca trabalhei com só ele. Só pincel e rolete. Rolete de cabo grosso. E às vezes o bigode. É o bigode também. Mas pra aí fazer é... aquele cantinho, cantinho ali, só o bigodinho. É só na bigodada. É a sintonia fina. Uma obra que ele pegou ali pra realizar a pintura. Chama aquele serviço de inferno, mas tudo bem. Aquele que ele só faz que tá precisando do dinheiro mesmo. Não, aquele que faz porque você sabe que vai vir outros, né? Então... é aquele que você tem que fazer no contrato. Ah, daí sim. Aquilo lá é tipo parte. Assim, vou te passar 5 mansões, mas antes você tem que pintar a casa do meu tataravô que tá caindo aos pedaços. Ah, é igual é tipo às isso. Vezes você tá comendo aquela puta gostosa e ela sugere que pode enfiar o dedo no seu ânus. Mas aí você põe na balança. É, às vezes compensa. Entendeu? Tá. É mais ou menos isso. Mas era uma casa muito velha, e que, além das paredes não estarem no estado adequado para uma pintura, né? Porque muitas vezes você passava o rolete, a pintura de trás saía do rolete. Como 80% das pinturas do Brasil. Sim, mas às vezes não era nem só a pintura, saía o reboco. Então, posso fazer uma pergunta? Pode. Porque tem aquelas pessoas, eu não faço isso, mas tem aquelas pessoas que pintam paredes brancas com cal. Sim. É filha da puta fazer isso não. Pensando no próximo pintor? Na verdade, quando você escolhe pintar de cal, você sempre vai ter que pintar de cal. Pra sempre. Então, se o cara quiser fazer uma pinturinha branca melhorzinha que cal... Não, pode. Só que daí você vai ter que arrancar aquela pintura, lixar e dar um selador tá. Pra depois... É. Então tá sendo filha da puta. De certa forma, sim. É tipo assim, você não pode falar assim, comprei um computador com cooler e depois querer meter água falando que é water cooler. Você vai ter que mudar o sistema. Faz sentido. Boa analogia. Não entendi nada do que você falou, mas tá. Computadores não vão na água, isso eu sei. Isso. Coolers não. Se quer mudar pra, sei lá, latex, você vai ter que passar um fundo e depois mudar pro latex. Entendi. Entendeu? Senão você vai sair tudo cal no, na pintura e vai ficar uma bosta. Continue. O cara pega uma casa na janelas tinha pintura esmalte. O cara vai lá e pinta de guache. Porra. Aquarela. Vários e várias caixas de lápis aquarela. Acho que nem compensou. Quebra o lápis pra pegar só a cor. Só raspa, né? Porra. É, mais trabalhoso. Mas nesse trampo, falando sobre esquadrias, janelas, tinha uma vidraça grande, grande. 4 folhas, duas fixas, uma de cada lado, e duas móveis, que era onde abria, dava passagem, né? Sim, muito bem. Sim. Era uma porta. Uma porta. Ela só era de vidro inteiriço, então, ou tinha os desenhos? É isso que eu falo, quando a gente fala vidraça, porque ela é muito dividida, entendeu? Ela tem vários vidros. Vários gomos. Gomos, isso. Ah. Só que era aquela porra daquela porta... que tem quadradinhos de 10 por 10 e vidrinhos dentro dela. Então, quando meu pai foi pintar ela, eu tive que fitar todos os quadradinhos. Puta que pariu! Agora você imagina, sei lá, cada folha da porta ali devia ter, sei lá... E você era um meninote. É. Então quer dizer que o trampo se multiplica por 2, porque uma criança não sabe nada da vida. Então você imagina que cada folha ali devia ter mais ou menos uns 90 centímetros por 2,20 de altura. Então, cara, eu fitei muito quadradinho. Tem que fitar, mais uma vez falando, porque são profissionais. Sim. Porque muitas pessoas não fitam nada e depois fica manchado. Passa ali, eu pinto com pincel. É. Mas daí cada um que pinta com pincel, o quadradinho que era 10 por 10, agora tá 5 por 5. Que vai manchando o vidro ali. Agora você sabe que teve muito quadradinho. Era só uma porta? Era só essa porta cheia de quadradinhos. Sim. Só que... uma porta aí devia ter uns... 1 milhão de quadradinhos, não, pela minha cálculo, conta rápida. Muitos quadradinhos, só que você sabe que tinha vidro, só que você tem fita dos dois lados. Exato, isso é verdade. Fita crepe ou não? Fita crepe. Ah. Então você passa ali, faz... quadradinho tem 4 lados, então você passa uma fita, passa outra fita, passou a última, passa estilete pra terminar zerado. E seu pai pintou com o compressor não, ou com pincelzinho? Não, pintou com roletinho e pincel. Bigodinho. Pintura fina. Pegar aquele cantinho da esquadrinha. Se fosse com o compressor, ia ser pior ainda, porque daí você tem que pôr uma folha de jornal e daí fechar, fitar tudo e fitar em volta ainda, né? Pra completar, então, sobre trampos de pintura. Que era, às vezes tem algum pintor aí ouvindo. Sim, seu sim, Tico. Mas não foi Tico meu Bigodinho, vocês estão ouvindo aí. E gosta de ser retratado. Tá, mas certo. Aí não foi meu pai que fez essa cagada, né? Porque meu pai não faz esse tipo de cagada. Não. Mas o rapaz foi chamado pra pintar uma casa e tinha um portão. Só que não era um portão, vamos dizer, de grade, né? Que a gente fala, vazado. Era um portão fechado. Portão. Uma chapa. Uma chapa, uma chapa. Esses portão de gente rica que não quer ninguém ver o que tem dentro da casa. Exatamente. Faz suruba no quintal. Exato. Não quer. Dá o cu pra três travecos ali. E no quintal. Na no beira do portão. Mas aí não quer que ninguém só ouve ver. As batidas ali, ó. Tum! Tu. Todo mundo sabe o que tá acontecendo. Mas não dá pra ver. Mas o ver é o problema. É. Como diria Gabriel Asbar, o problema não é mostrar o pau, é balançar. É. Isso é verdade. Aí mostrar, já é atentado mostrar... ao pudor, balançar. É, exato. Mas aí ele caiu na besteira de fazer o quê? De pintar com compressor. O problema de você pintar com compressor em lugar aberto é que pode bater vento. E tem aquela névoa do compressor. E ela vai e gruda nas coisas. E o cara fez isso e tinha um carro próximo e ficou todo chamuscado de... da pintura que o cara fez. Pô, até filha só da que daí puta, o trampo, né? O tramposo não foi ele pintar com o compressor, foi ele ter que pagar pra limpar tirar com aquele... diesel depois lá pra sair. Porque o cara teve que limpar, polir, às vezes tem que usar lixa d'água, porque... Porque pra quem não conhece o mundo das pinturas... Finas e pinturescas. Sim. O inferno da vida de qualquer pintor é a pintura das ferragens, não é? É o pior. É o mais demorado, é o mais chato, é com as tintas mais chatas, é o negócio mais zoado que tem, pinta ferragem. E ainda tem zargão que tem que passar ou não. Eu sou muito velho? Não, muito velho. Não. Hoje em dia o portão, por exemplo, vem com fundo e se você não for um filho da puta que comprou o portão e vai pintar ele 2 anos depois, ele não tá enferrujado. Sim, tem massa zargão. Mas, quando você quer uma pintura profissa na Ferrari, você pode usar uma tinta automotiva. Ah, e daí é bom, cara, que quando você pinta com compressor e tinta automotiva, quando vai aquela névoa no carro dos outros, é como se você estivesse pintando o carro dele. Até mais, só que até você ajudando. Tem que escolher pintar o portão da cor do carro do vizinho. Não, necessariamente. Não, necessariamente. Você pode deixar um arco-íris ali. Então, se, por exemplo, se o portão era branco e o carro era preto, virou um céu estrelado, né? Aí ficou até mais bonito. Então, o trampo de tirar aquela névoa ali, cara... É muito, às vezes tem que passar lixa d'água, aí às vezes tira a camada de selante da pintura do carro, tem que passar... Oh, aquela cagada de pomba ácida, então, que no sol... Muda até a cor, né? Aí tem que passar selante no carro inteiro de novo, cara. Ou seja, trampo tramposo aí. O cara então, não quis ter um trampo... Teve outro. Acho que ficava mais barato ter pintado no rolete. Não, no bigodinho. Não, no bigodinho. Ficava mais barato. E dá mais que você falou que era no... portão de chapa única. Podia ter aproveitado, já que o cara teve que pintar a janela da outra casa lá com lápis aquarela. Tem um monte de pincelzinho da Faber-Castell. É o prata. Podia, e ninguém podia usa. Podia usar aquele lá. É, a questão é, o cara comprou o compressor e falou, preciso usar essa merda. Tô pagando isso aí 10 vezes. Cara, onde deu, eu vou enfiar saber esse trampo de compressor. É possível. Agora, já que você me possibilitou esse espaço aqui, falar de trampos trampão, pode falar. Essa oportunidade. Queria agradecer ele estar aqui no Chorume. Desabafo. É rádio. Esse espaço aqui pra utilidade pública. É bom, Gabriel. É. Porque tem muito moleque aí. Sonho ser youtuber? Nunca fez um trampo tramposo na vida. Nunca. Nunca pintou uma janelinha na vida pra saber que aquela tinta não sai da mão quando pica. Sai com o tempo. Sai com o tempo. Põe que você compra outra mão. Que você vai pintar de chinelo havaiano, cai aquela gotona bem no meio dos dedos. Aí você fala de polipo, essa porra não sai, irmão. Não sai nem o chinelo havaiano do pé. Exato. Porque essa porra gruda, não sai. Então é trampo tramposo. A pessoa tem que saber. A pessoa fala, vou pras informática, Wesley Zop, achando que nunca... Que é fácil. Ah, né? Eu vou bater punheta o dia inteiro. Todo mundo pensa que seu trabalho é isso. Tá, em parte é também, mas tem outras coisas. Entendeu? Então esse é isso. É o bônus. Molecada tem que saber o que é trampo tramposo aí. Ou senão vai chegar gente aqui defendendo qualquer trampinho de vagabundo, tipo funcionário do Santander que depositou errado na sua conta E tem que ser mandado embora mesmo, e daí vagabundo. Toca você ser altruísta. Exato. E pegar o dinheiro pra você ensinar. E às vezes eu não dou zero pro aluno e fico feliz. Mas, ó. Sim, claro, claro. Mas eu estou ensinando uma lição. Parabéns. É um fardo. Exato. Parabéns. Gabriel Osmar Mitendo. Mas aproveite aí a oportunidade. Aproveitando aí o ensejo que você disse sobre compressores, queria dizer vou que... Vou dar um curso agora de como montar um. Mas manufaturando a partir de um torno CNC. Ah, achei que era 10 computadores antigos. Pra ver se fazia um de 80 PSI, né? Não, mas uma coisa que é comum também, as pessoas que gostam de comprar compressores e acharem que manjam trabalhar com isso, porque todo mundo sabe que o compressor, a primeira finalidade dele é montar uma mesa de rock de ar. É, né? Lógico. Claro. Óbvio. Mas o indivíduo, compra um compressor ali, deixa uma janela fechada, principalmente no lado externo, você tem esse problema. O cara deixa a janela ali e fala, ó, vou passar uma demão aqui. Aí ele fita só o que seria o batente ali, o contramarco da janela. Sim. Só a bordinha. E daí ele dá aquela compressorzada. Aquela só que bonita. Daí, 3 metros em volta da janela, tá tudo pintado. Né? Porque se você quer um esguicho focado, vai espirrar muita tinta. Muita. Só que daí vai escorrer. E vai ficar grosso. E se você pinta com um compressor e fica grosso e escorre, você é um merda. Lógico. Agora, se você quer aquela espalhada. Aquela espreizada, você vai ter que abrir o raio. O jato. Sim. E daí vai... Aquele jato espraiado. Exato, aquela mijada depois da gozada. Gabriel Osmar riu como quem deu uma mijada hoje. E pensou, ei, compressorzão. Danada. Daquela mijada grossa, né? Agora eu vou pensar todas as vezes. Uma analogia aí pra quem... Que esses moleques aí que você tá falando aí, pra eles entenderem, esses caras que estão ouvindo e não entendem esse trampo que é, analogia que eu vou fazer com o Gabriel aí, que falou de... Fica tudo manchado em volta da janela. Quando você passa aquele batom na pressa, e é que o seu tio chamou você pra sair, esse moleque tem medo de pau. Vizinho pau e dedada. Então quando você passa aquele batom na pressa, você suja tudo a boca em volta. E os dentes não. É isso. Essa é a analogia. Acho que todo mundo entendeu. Às vezes você nem consegue colocar um vestidinho que combina com o batom. Foi na pressa. Que, ou seja, não escolheu a fita certa. Pra... Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her. Então, Anderson Lengão, você é um cara que todo mundo pensa assim, cara pacífico. Sim. Todo passivo mundo... também, pessoal. Acha isso, muito. Passívico. Passivo. Ele é um passivo com dever cívico. Que transmimento de pensação. E que mensagem bonita que pra você. É. Seja um passívico. Dê um cu sim, mas votando no dia pra votar. Participando da suruba com vereadores, sim. Mas participando das assembleias pra saber qual rumo a sua cidade está. E não vai fazer suruba com vereadores no dia da reunião na Câmara. Exato. Mas o que eu queria dizer é que todo mundo olha pra você e pensa assim: você é um passivo, não estou falando do seu ânus, estou falando da vida. Todo mundo olha pra você e fala: o cara não fazia brinquedo. Quando era criança. Eu não tinha habilidade pra isso. Exato. E se não tinha habilidade pra fazer brinquedo, provavelmente não desenvolveu habilidades pra fazer qualquer outra coisa na vida. Porque com o tempo você se perde alguma coisa. Né? Esse cara já não tinha, né? Então todo mundo pensa, era um passivo. Tá. Passivo. Mas apareceu trampos tramposos que você deixou de ser passivo e falou, agora eu tenho que ser atívico. Já, com certeza. Já trampei muito nessa vida. Antes de eu ser um jovem mancebo das informáticas, eu tive uma profissão, que era auxiliar de laboratório fotográfico. Ah, sim. Caramba. Sim. É. É o cara que imprime as fotos. Era estagiário da sua faculdade? Não. Era teatro profissional. Não. Tá profissional, mas... Então você que faz faculdade, você não é um profissional. Eu não me via com estagiário. Mas não. Você tava na faculdade e arrumou esse trampo? Isso, ou foi antes mas não de tem nada a ver. Tá, tudo bem. Foi só pra ganhar um extra ali. Tipo, minha faculdade era noturna, eu arranjei um trampo ali. Tipo aquelas garotas que se prostituem. Assim. Exato. Não tem nada a ver com a faculdade. Eu devia ter me prostituído. Ia ser mais vantajoso naquela época. E estaria mais magro. Mais em forma. De que tanto desse cu, rapaz. Ia ter pegado AIDS. Mas estaria mais magro. É, exato. Eu não tô reclamando. Ah, bom. Então eu era muito jovem. Jovem mancebo, que não sabia nada da vida. E chegando lá, tinha algumas coisas que era bem difícil fazer. Por exemplo, você tinha que colocar o papel fotográfico dentro da caixa, numa sala escura. Era aquelas máquinas gigantes de impressão que a pessoa ia... Via imprimir ou e fora? É isso. Ou é aquela impressorinha da Canon, que é do tamanho de um celular hoje em dia? Não. É aquela máquina que parece um... Essa gigante. PR, isso. Né? Sim. Mas dentro dela tem tipo um tamborzinho, vamos dizer assim, que você coloca o papel lá dentro. A bandeja. Esse é o nome, bandeja. E por que tem que ser escuro? Porque senão queima o papel. É. Eles chamam de velar. Senão vela. Quando você ilumina, queima o papel e ele não imprime mais. Isso. É, porque então você não pode velar. Se você vela, daí eles vão te chamar de fela. É. Aí, depois o patrão vem te felar. Porque você acendeu a vela. Vai ser felação aí. Quando tem papel lá, tá tranquilo. O duro é quando acaba. Ah, e daí tem que pôr. Porra! Puta trampo, bicho! Que mundo é esse, caralho? Eu podia estar operando um cérebro, mas não, tem que pôr papel nessa bandeja no escuro, nessa porra! Folha, né? Colocar folha na impressora. Cê é louco? O ruim não é colocar folha, o ruim é abrir a resma pra ter que colocar. E saber se tá do lado certo. Puta que pariu, bicho. Um monte de folha ali, posso cortar o dedo. Entre a unha, rapaz. Ah, pior corte que tem. Ou pau, não sei. Você não troca pelado? É porque tá no escuro é pra ficar sem roupa. Você vai ficar vestido no escuro? Entendi porque ele foi mandado embora. O cara fala, na sala escura eu já entro pelado, porque ele tá escuro. Ninguém tá vendo, trabalho pelado. Negro que sou. Ninguém me vê. Se não, se tem papel lá, você só coloca verde, vermelho, azul. Tira a densidade, põe densidade, tranquilo. Isso no computador. Ali no olhômetro, no computador, ali na sua impressorinha. É. Gigante. Muito bem. Mas no computador, você não tá dentro da sala escura. Não. Você tá fazendo, química. Lá alquimia. Não. Alquimia. Não precisa ser na sala escura. Às vezes eu ia lá, mas pra pregar uma peça na faxineira. Pega a vassoura aqui. Ah, não é vassoura. É meu pau. Faxineira burra! Anderson, eu não sou faxineira. Sou seu chefe. Já repeti. Essa piada não tem graça. Eu sou evangélico. Sou evangélico, pedi pra que você parasse. Eu só quero que você assine aqui a sua demissão mesmo. Né? Mas assina no escuro, que é pra não ver. Assino, mas antes me passa essa vassoura. Tem alguns motivos aí pra justa causa, mas... Poucos. Mas e aí? Bom, o pessoal sabia que eu não era muito habilidoso. Só de olhar, né? Só de olhar. Só nem fazer entrevista, né? Esse cara era muito habilidoso. O jeito que vem mancando aí, igual a negra de Zelda. Que é isso? Deixa que a gente põe o papel. Você não precisa fazer isso. Eu te pago pra isso, mas eu pô. Mas eu prefiro colocar. Não, tinha mais três. Maldito contrato que já passou. Não posso mais mandar embora. Maldita inclusão. Tinha mais três pessoas trampando comigo. Era um laboratório de quatro. Ok. Aquele livro de piadas do Ari Toledo. Tá fazendo efeito. Tá, porra, bicho. Então, só que a gente trabalhava lá de segunda a sábado, ganhava nosso suado dinheiro, mas um desses dias me escalaram pra trabalhar no domingo. E no domingo era no shopping, pra você trampar sozinho. As gostosas te vendo. Com as gostosas te vendo. Tipo aquele aquário do Big Brother, né? É mais ou menos isso. Aqui, inclusive, era aqui no shopping Tivoli. O pessoal ainda me iludiu, falou, não, de domingo lá é tranquilo, ninguém mas vai. Era o quê? O pessoal vinha revelar foto? É. Era com filme que você trabalhava ou era também. Com cartão de memória que a pessoa levava pra você? Os dois? Na verdade, ela jogava lá na rede as fotos, as meninas que vendiam os pacotes, já vinha, já tava lá na rede, eu só imprimia da rede. Você tinha que colocar imprimir. É, e jogar o Ctrl RGB. P, Ctrl P. Não, tem que jogar RGB. Ok, e fazer alquimia. Ctrl P, Ctrl P, ok. E o RGB, caralho? O Zop não entende nada de RGB. Ele só faz em semic. Eu faço semic só. Nunca o preto é tão preto. Só trabalha com cinza. Pessoal, vou lá, é tranquilo, não vai dar nada não. Domingão, adoro trabalhar domingão, é tão gostosinho. Ah, ainda bem que você adora, porque muita gente não gosta de trabalhar de domingo. É esquisito, né? Esse povo é tudo estranho. E tem gente que nem gosta de trabalhar, vou falar a verdade. Isso é verdade. Alguns que eu conheço aí, não tô falando de mim, não, cara. Não. Quem que desce em direto? Ei, longe de mim, rapaz! Ai, eu adoro. Você é louco, hein? Seu Sérgio, meu chefe, tá me ouvindo? Ai, como adoro trabalhar. Eu vi que era tranquilo mesmo. Em Sumaré, você tá acostumado ali a fazer 20, 30 fotos por vez. Primeiro trabalho que... Por dia? 30 fotos por dia? Não, por vez. Por vez. Por impressão. É, por impressão. Mas 60 por dia. Fora o que errou. Você tem que fazer, às vezes tem, às vezes por tem. Isso 60. O primeiro lote, 500 fotos. Falei, aqui é bem tranquilo mesmo. Por quê? 500. Começou a imprimir. Esse é o barulho da impressão? É o barulho da impressão. Tem que passar um óleo. É. Imprimiu lá 100 fotos, começou a pitar. Tá dando ré perto da parede. O legal é que tem uma sonoplastia. É legal isso aí. Eu já vou demitir o Arnaldo, não precisa. É, já faz o quê? Acabou o papel. Vai lá eu trocar o papel. Coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Já eu sou um ignorante. Mas parece muito fácil. É, não, não é só pegar e colocar o papel na bandeja, tem todo um procedimento. Não, tem que 15 passos. Tem que sacrificar três virgens. É. Comer uma capa no meio do tem que correr choque. Pelado no campo, tem que dobrar um lençol de elástico. Tem que dar três choques na bola. ou é pegar o papel e colocar lá. Não, mas tem que colocar do lado certo. Tem que colocar do lado que certo. Que o rolo já tá do lado certo. Você tem que saber o que é cima e embaixo, esquerda e direita. E aí? Ah, e de uma vez. Tem outra coisa, você tem que colocar no buraco certinho. Tudo bem. Aí acabou. Não fale mais nada. Se fosse pra Gabriel, as mais ia ter fone em tudo quanto era buraco. O buraco da fechadura da porta do shopping lá. Olha pra Anderson, né, colocar alguma coisa num buraco, rapaz. Por mais que o buraco implore, não, viu? Por mais que o buraco tá implorando. Larga aquele buraco, hein, rapaz. Aquele ali todo mundo põe folha. Ah, não. É folhuda aquele buraco. Ali cabe folha. Nossa, parece uma massa folhada. Aquela impressora quase pega na resma sozinha e fica no buraco. A bocanha a folha. Tá parecendo uma lista telefônica. Mas ainda assim o Anderson não pôs no buraco. Mas tá, e aí? Não, dali, fechou as portas e foi embora. Acabou a folha. Era 11 horas da manhã. Acabou o expediente. O shopping abriu 10 e meia. Acabou o expediente, viu, gente? Não, aquele dia eu me superei. Eu coloquei. Tá certo que eu liguei um pouquinho a luz ali, mas pegou só. Queimou só umas 200 fotos. Ah, mas foto, a foto toda a foto queimou, preta. Queimou, faz de novo. Claro. Detalhe, o pacote tinha 300. Toda vez. Cada rola só imprimia 100 fotos. O que, patrão, que é 66%? O patrão chegar lá não tá rendendo essa merda. Não, ele vê todos os rolos que foi usado, ele... vibra, fala, agora eu vou pro puteiro, porra. Vou ter 20 mil reais em rolo aqui, rapaz. Não, imprimiu 50 fotos. Lucrei 200 reais. E 100 eu tenho que pagar pro funcionário. Eu tava lá no domingo. E fora o aluguel do shopping, né? Não tá compensando aqui. Aí foi um trampo tramposo. Foi um trampo tramposo. Trocar a folha. Não é fácil. Não, trocar foi não. Eu sou ignorante. Né? Eu sou ignorante. E imprimi 500 fotos. Não esquece. Sim. Às vezes, Wesley, você já coloca lá pra imprimir 500. Você não tem a paciência de ficar esperando. Você põe lá, imprimir 500 fotos. E às vezes dá muito trampo você ficar lá sem fazer nada enquanto imprime, né? Aí você vai queimando algumas folhas, né? E as pessoas julgam. Você parado e a impressora trabalhando. E fala, e aí? Wesley, lembra quando... uns 15 minutos atrás eu falei que tem pessoas que não conhece que é um trampo tramposo, jovem. Não faz ideia. Não faz ideia. Sim, sim. Que a vida não preparou direito, faltou dar tapa na cara e falar, toma, nega safada. Foi isso, era disso que eu tava falando. Entendi, não, agora eu entendi. Agora eu entendi. Vamos ver. Vamos lá, não, o meu é recente, os senhores acho que não estão sabendo. Tá, opa. Olha. Alguém sabe, não? Porque às vezes é segredo. Não há segredos nesse podcast. Eu sei. Eu sei bem. Mas a questão é, o que aconteceu? Eu moro de aluguel já faz muito tempo. Sim. Ok. Que é o melhor jeito de morar. Uns 10 anos, não sei. É, porque comprar um apartamento é perda de tempo. Só o tonto do vaca mesmo. E às vezes quando você pega uma casa, e ainda mais uma pessoa aí que não tem o olhar clínico, igual o Gabriel Asbar tem, sim, esses dias sim. Até conversávamos sobre isso. Sim, sim. Às vezes você não conhece ali as maquiagens que os donos de casa ou imobiliários passaram na casa... E dali, alguns meses, dará um problema que estourará na sua mão. É. Daí a culpa é sua. Daí a culpa é sua, você tem que arrumar. Você acha que também é bom, mas na verdade tá bomba inteira. E daí ele goza na tua mão. E aí? Aí não dá. Depois de 40 dias. Aquela cabeça preta já. Gangrenada. Goza sangue na sua mão. Sangue pus. Você olha pro pó e fala, me mate! Atira na minha cabeça. Não, mas então, por exemplo, nessa casa atual que eu tô, já teve vários trampos tramposos ali. Mas um recente foi o registro do banheiro. Nossa. Que eu utilizo. Não me fale mais, não. O registro do chuveiro. Depois de, sei lá, alguns dias morando na casa lá, uns 60 dias, o chuveiro começa a pingar. Demora pra sair a água, né? Aí você pensa, problema no chuveiro. Problema no chuveiro. Claro. Problema claro. Na vedação. Oxe. Você, como um empreiteiro, você como sua Odebrecht pessoal. Sim. Você vai lá, coloca a veda rosca em tudo, vai lota de veda rosca. Toba, tudo que é rosca. Nossa, põe. Nossa, rapaz. Até vai, no ralo, pô. E continua, ralo, né? E continua pingando. Aí você fala, estranho. Você fecha o registro um pouco mais forte que o comum ali, parou de pingar. Então é força. Um pouco mais forte usando uma chave inglesa. Na chave inglesa. Você já solta no registro ali. Você pensa, ah, então o problema era eu que não fechava forte o suficiente. A minha veia da testa nem saltava. Tentando se enganar, né? Daí você percebe que uma hora, cada vez, você precisa colocar mais força. Cada um mês que passa ali... Chegou uma hora que não pingava o chuveiro, mas ele era constantemente aquele fio d'água. Belíssimo. Eu falei, tá, preciso trocar o registro do chuveiro. Ou assim, talvez construir um banheiro novo e deixar isso como fonte. Como cajueira. Não tinha pensado nisso. Turistas e tudo. É só ganharia pegar dinheiro, uma bombinha, colocar num ralo e mandar pra caixa d'água. Pra, gastar água, né? Pra quem não manja de registro, você pode trocar o reparo do registro. Sim, muita gente chama de corinho. Também. Isso, que você não precisa tirar o registro inteiro do encanamento. Então você só tira aquela sainha, daquele acabamento, a parede. Só um reparo. Tira, e tira o miolo dele, isso, o reparo ali, vai numa loja especializada e fala, eu quero esse. Que parece, quem não entende, parece um peãozinho. É. A base dele é uma borrachinha. Exato. Você precisa ali de uma chave ali... Inglesa. E cê, pode ser belga. Sim. É. A que eu tinha era brasileira. Tá. Eu comprei na rua de casa. Mas tá. Justo. O que acontece? Você leva ele e fala, eu quero desse aqui. Então, foi isso que eu fiz. Daí, quando eu entreguei, eu falei, ó, esse reparo aqui tá com problema, eu queria trocar. Fui na loja especializada, o cara falou, mas esse reparo está bom. Eu falei, mas está pingando. Ele falou, estranho a sua torneira está pingando. Eu falei, pô, mas peraí. Não, é uma torneira, é um chuveiro. Ele falou, pô, mas esse daqui é registro pra ser usado em torneira. Puta. E aí, pariu, uma coisa que explodiu a minha mente, eu não sabia que tinha essa diferença. Porque o registro de chuveiro, ele tem toda uma especificação pra aguentar a pressão. É um registro de pressão. Exato, um registro de pressão. E o de torneira eu não aguento, por isso que tava vazando feito uma puta no chuveiro. Uma puta com corrimento. Assim. Sim. E o gosto não era o mesmo, mas tá. Era água só. Né? Era bem pior. Porque ali eu tinha o gosto da derrota. É. Né? Então, e aí ele falou, não, você vai ter que trocar tudo. O registro inteiro. Por um registro de chuveiro. De chuveiro, porque senão você vai ficar vazando pro resto da sua vida e vindo o dobro de água que você tinha que pagar. É. E a consciência ambiental e os caralho é quatro. Daí ali ele já fez uma palestra de sustentabilidade. Como eu tava matando 13 focas por minuto com o meu registro e com vazando. Com certeza, se no chuveiro do Ganso tivesse dois registros, um que vinha direto da rua e outro que vinha da água da caixa d'água, com certeza o da rua que tava vazando. Do jeito que eu sou azarado. Da caixa tá ok. E daí, o que que acontece? Aí que começa a filha da putagem do trampo-tramposo, porque daí eu ia ter que quebrar a parede pra tirar a porra do registro. Exato. O registro tava na forquilha de quatro pisos. Puta que pariu. Ou seja, eu ia ter que quebrar a porra de quatro pisos pra tirar azulejo. Quatro azulejos, perdão. Que por acaso não deve ter em venda, você tem que ir no cemitério de azulejo. Não, a sorte é que tinha uma caixa no forro da casa lá de azulejo lá. Cara, daí aí é o trampo tramposo. É, né? Quebrar é o mais simples. Daí você tem que quebrar o reboco, quebrar o tijolo, cortar o cano. Mas isso com ódio. Não, isso com ódio. Com... Filha com da uma... puta! Né? Porque a pessoa, pra ter feito uma merda dessa, deve ter economizado R$18, filha da puta. Porque não pôs a porra do registro certo, irmão. Eu penso a dona da casa olhando pro pedreiro e falando, coloca esse registro aqui, não sou eu que vou morar nessa porra. Eu vou alugar. Eu vou alugar pro primeiro panaca. Nossa, cara. E aí, e é foda. Fazer, às vezes, serviço pequeno, em lugar que não tem espaço, é mais tramposo do que fazer um serviço grande. Porque você não tem lugar pra fazer uma argamassa. Não. Pra você fazer uma... Ou chantilly de parede. Ou chantilly de parede. Você não tem... É o nome técnico. Você não tem espaço pra fazer as coisas que você precisa. Então dá um puta tramposo, puta bagunça, o banheiro fica interditado. Não, e às vezes, é o que você falou, quando você não tem espaço, às vezes é mais fácil você fazer uma amassada caixada ali no chão, sei lá, 30 quilos de massa, 100 quilos de massa. 8 porção de pedra. Um concreto com pedra, que é mais difícil ainda ali do que você fazer, sei lá, 2 quilos de massa num pote. É mais difícil fazer sorvete, né? Não, e sempre vai faltar um pouquinho. Então deu um puta trampo, o que foi? Quebrei os azulejos, emendei lá. E é um trampo que você não pode parar na metade. Você tem que fazer... É, não, tem que começo ao fim. Concluir ali naquela tarde. Exato. Que pegou pra fazer. E aí, quando quebrou o piso, o gesseiro fez o gesso em cima do azulejo. Então, quando eu precisei tirar o azulejo, quebrou a parte gesso do gesso. É uma bola de neve, né? Ali. É dedada no cu, rapaz. Parece que você tá rolando numa montanha e os caras vêm de te parar, mas acertando o seu cu com o dedo. Mas, olha, pior que isso, é só trocar a folha de impressora, viu? Cara, não tem... Deus o livre! Deus o livre! Você é louco, filha da puta! Fala, a parte mais difícil é do acabamento, porque o fundo, ninguém sabe como que tá. Não precisa saber. O que eu fiz? Você que tá trabalhando num lugar pequeno, às vezes um apartamento, MRV, e você não tem espaço ali pra trabalhar com massas. Ah, não, mas se você tiver num apartamento MRV, se você tira o registro, ocupa o apartamento todo. que eu fiz? Pílula de nanicolina. Ficou pequeno, tem espaço. Não. Eu sentei ali os quatro azulejos com espuma expansiva, Gabriel. Ali foi um jeito que achei de facilitar meu trabalho. Mas pra assentar o azulejo? Pra assentar o azulejo. Não sei se vai cair, mas... Talvez. Não, eu acho que é tá no cronômetro. Acho que não. Tá na contagem regressiva. Eu puxei ele. Tá não. Tá bom. Pensa assim. E aí... Eu achei estranho também, pô. Não. Eu só sabia de assentar batente, janela... Não, é porque não aceito um azulejo. Porque, tá. Então... É. Não. Tá. Bom. Impresso, assim, não compensa. Porque foi um pote de espuma pra três azulejos. Não, sai muito caro e não funciona também. Isso que é o louco, é? Funciona, pô! E aí... Não sei, vamos lá. Rejuntei. Aí foi um trabalho. Aí comprei um quilo de gesso e a sorte que o gesso do banheiro era... Reto, quadrado. Então pude fazer o acabamento com a espátula ali. Ficou quase... Ficou até melhor. Quase 100%. Eu dei meu máximo ali. O que não é muito. 30%. É, foi quase o meu 100% ali, velho. Então 15%. Eu poderia ter lixado ali com várias lixas, só passei uma 80% pra tirar as rebarbas, velho. Pelo menos não velou nada. Então, aí é minha dica aí. Sentar o azulejo com espuma expansiva. Deu muito certo. Deu sim. Eu queria dizer que corre o risco do... A única coisa que tá segurando ele é o rejunte. Vida é igual jazz, Gabriel. Mas tudo você bem. Tem que improvisar com o saco com certeza. No cu. Sim. Com certeza. Então, é o que eu tinha ali. Mas pra complementar o seu dilema de trampo tramposo, recentemente em casa, digamos assim que a gente com uma família de três pessoas costumava pagar uma taxa muito reduzida de água. Sim, às vezes até taxas mínimas. Ainda mais quando não toma banho todo dia. É. Às vezes só o serviço você pagava. É. Sim, mas a gente, em três pessoas que trabalhava. Então saía de manhã, tomava um banho, saía e voltava fim de tarde. Então era pouco uso de água. Vai tomar banho, porque vai tomar no outro dia. É. Lógico. E daí, eu não lembro de cabeça aqui os números, mas vamos dizer assim, a nossa conta de água passou de, sei lá, 1.000 metros cúbicos para 3.500 metros cúbicos. Cacete! Aí você fala, cada metro cúbico 1.000 litros. Então você fala, porra, 2.500 litros saiu de onde? Daí eu tico o bigodinho, já para de bater punheta, Gabriel! Para de bater punheta no banho, filha da puta! Você quer barulho de água, compra uma fontinha! Baixa no celular barulho de água! Desgraçado! Põe uma concha no ouvido enquanto bate punheta, filha da puta! Aí, cara, começou a caça às bruxas, né? De você descobrir de onde tava vindo tendo um vazamento. Porra desse vazamento. Até o departamento de água e esgoto já sugere que tem um vazamento quando ele vê que o seu consumo foi... Uma mudança muito, né? Muito abrupta, abrupta. Sim. Aí começamos a caçar as bruxas lá e veda caixa d'água, ver se tá baixando o nível, ver que não sei o quê, porque... E aí a gente descobriu que era vazamento na válvula hidra. Porra. Ah, porque a válvula Hidra é um ninja, rapaz. A válvula Hidra às vezes fica vazando ali, você nem percebe na sua... Você tem que ficar com aquela cara enfiada na privada, exato, pra você ver que é tá... É como se fosse um cafetão enfiando um fio de cabelo no seu cu, rapaz. Mas aí aos poucos, vai ficar aos poucos, toleto. Você caga uma bola de pelo depois, rapaz. É isso que... Mas, cara, as duas válvulas Hidra estavam vazando. E ela vazava na água ali, na água. Fiozinho. É, oh. Porque você percebe como? Vou ensinar. Opa, vamos se lá. Você tá na obra... Vai na beira da privada e fica com a língua. Não, você vai na beira da, da privada e joga o quê? Cinza de cigarro. Na obra. Tá, isso daí você quer sustentar seu vício falando que é pra ver se a válvula Hidra não tá vazando. Eu testo todo dia a válvula. Ah, eu testo a válvula 6 vezes por dia aqui. Toda obra tem um pedreiro filho da puta que fuma. Então você vai na lá obra, e joga a cinza de cigarro. Se não, você pode jogar o quê? Que suco. Porque mas não daí... pode beber, porque quando cair, ele vai, você vai ver que ele vai fazer um redemoinho ali, ó. É. Aí você fala, pô, essa porra tá vazando. Aí tivemos que arrebentar a parede e trocar as duas válvulas Hidra. Puta que pariu. E pra ajudar, como se não bastasse esse trampo, a minha casa foi construída há muito tempo. Então a gente não sabia se tinha algum outro encanamento perto da... Exato. Válvula Hidra. Ah... Os caras fazem aquele labirinto de campo. Exato. E mesmo se foi seu pai que construiu, não lembra. Ele não vai lembrar. Ele não vai lembrar. Porque no dia do banheiro pode ter tido um corte de verba. Sim, ou ter sobrado um cano. Faz aqui um 8 aqui, ó, nessa parede. Nunca vou quebrar isso aqui. essa válvula Hidra, que porra! 30 anos de garantia. Quando dá 31, o negócio vai essa massa. É 30 de garantia. Vai vazar sangue, que é pra você ficar alarmado. Aí até sugeri pro meu pai, eu falei, já que vamos trocar essa merda, por que que já não anula a válvula Hidra e bota uma bacia com caixa acoplada? Você é a favor da caixa acoplada? Eu sou muito a favor. Mesmo ela, às vezes, tendo uma dificuldade pra levar as bostas grossas embora? Mesmo. Mas a válvula Hidra, porra, já tão. Não, é famosa derrete bosta. Exato. Aquela estoura bosta. Estoura merda. Agora a válvula, caixa acoplada, aquele meio... Aquela bela cagada. Aquele Anderson Negão trocando folha na impressora, sabe? Meio desanimado. Parece que não vai cumprir o serviço. Aí é só você escolher um modelo bom, né? Existem modelos bons. Modelos bons, sim. Pro nosso ouvinte aí, existem modelos bons, então. Sim, existe. Que não é o acaricia bosta. aquele desbasta, né? Só dá arredondado. Isso. O que fica até legal. Fica. Exato. A tupia de bosta. Daí ele falou assim: ah, não, quando der problema eu já vou ter morrido. Ou seja, aí é você que se foda. Esse problema não é meu, esse problema é de quem ficar com a casa depois que eu morrer. Mas daí fomos lá e trocamos por outra válvula. E cara, porra, deu trabalho trocar e preencher o rasgo que você tem que abrir e tudo. Então sim, realmente foi um trocou o piso ou não? Não, de um dos banheiros o azulejo tinha pra completar, do outro não tinha, então eu fiz uma massa ali, cimento queimado, ficou... Mas da orelhinha. Você colocou espuma expansiva? Não pus. Não conhecia na época. Usei, admito que usei pedaços de isopor pra fazer o preenchimento. E depois a massa por cima. Também mas, eu fiz isso. É, mas espuma expansiva não. Pra assentar azulejo, não. Cara, a ciência é feita com teste. Já hoje todo mundo... Nossa! Normal colocar argamassa. Mas e o primeiro cara que colocou argamassa? Foi criticado. Todo mundo, você é louco? Colocar esses quadradinhos na parede? É. Só é com vai porra, cair. É com porra que tem que só colocar. Só aí vai cair, filha da puta. Daí não caiu. Daí, e aí? Lançou moda. É. Daí, infelizmente, morreu Arthur Boquinha. Nada Arthur Boquinha, hein? I need to Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a felicidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a felicidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Vou declamar aqui um trampo tramposo que eu tive, mas não é dando trampo de você, como fala, de você receber a grana, é um trampo da, como que eu vou explicar, da, do carinho, da amizade. Ah. E sim, vou explicar. Fiquei cerca de um ano chavecando, insistindo, tentando ser amigo da Lupita, cara. Que trampo, bicho! E tinha gente que chegava em casa e era em 30 segundos. Mas que 30 segundos? A pessoa entrava na casa, ela corria e ia pra ser pega no colo. Eu entrava, ela chorava. Tal. Eu pegava no colo com ela contrariada, ela já chorava, queria pular do colo. Você coloca na proporção, é como se você quisesse pular de cima da casa. Era o The Rock ali saltando. The Rock. Até que um dia eu, desanimado já, porque eu via que todas as minhas formas não funcionavam ali, o Douglas rindo na minha cara, a Ju ria da minha cara e tal. Ah, mas às vezes você tinha contado uma piada engraçada também. É. Ou às vezes você tinha contado um caos da sua vida. Mas eu achava que era por isso. Então, porque você tá ali transtornado. Um dia eu tô sentado lá no sofá do Douglas, vem a Lupita, me pede colo, peguei, deitou no meu colo, falei, ah, filha da puta! Daí ela acordou, chorou de novo e tal, mas... Não, mas, cara, um ano, acho que foi mais ou menos isso, né? Acho que sim, acho que tem foto no Instagram do show. Tem foto no Instagram do Dia da Conquista. Cara, que trampo, bicho, porque a criança é muito sincera. Sim. O adulto, ele é diplomático, ele fala assim, ah, gosto de você, sim, viu? Que legal, como que legal que você veio. Ai, não me importei de você falar que eu sou broxa. Nem me importa. Ai, que diplomata que eu sou, que diplomata. Ai, eu nem tô triste. Chora no canto, sim. Meu pau tá durão. Tá duro feito manteiga, manteiga no calor, hein? Não. Daí, mas a criança é honesta. Se ela não curte, ela não curte. Ela vai sair fora. Ela não vai fazer média pra você. Só que daí... Conquistei, cara. Conquistei. É, agora, tomara que o Guido não tenha todo esse trampo. Tomara que a Lupita já fale ali. Não, vai. É feio. Parece um mendigo lobisomem. Mas tá, vai. E o Wesley, ele entrou no hall da fama da Lupita. Que a Lupita tem um bonequinho do Wesley. Oh, porra, bicho! E é um... Um bonequinho. Um ogro, ali. Talvez. Não, é um bonequinho ali que tem um chapéu, e por isso que ela associou. Acho que você é o único adulto que ela conhece que usa chapéu. Não usa o chapéu. E não tá na televisão. Usa o boné, né? Ué, mas, boné não é chapéu, não? Ah, é chapéu? Acho que é. Tudo que põe na cabeça é chapéu. Não. É isso. Não, é um item de chapelaria. Exato. Ah, tá. Então isso. Tudo bem. O David Chapéu usa boné. Menos com chapéu, ferrada. Não usa chapéu, usa boina. Mas é com chapéu. É com chapéu, tá, entendi. Então, aí, e dela tem um bonequinho ali do Wesley, do tio. E ela tem um bonequinho meu, que foi usado no chá de bebê dela. Acho que era um bonequinho ali meu, um barbudinho. E um dia tem um pessoal ali em casa. O Zop não tava em casa esse dia. Ainda bem. Ela tava brincando. Papai dela, ah, papai, tio. Daí ela colocou os dois numa caminha e começou a rir. Mudando. O papai e o tio. Mudando. E com visita na sua casa. É, não. E todo mundo vendo a Lupita brincando. Aí ela, ai, o papai e o tio. Porra, Lupita. E o Wesley indo 5 vezes por semana na casa dele. Não sabe que vai dar um segredo, Lupita. Aí não, filha, porra. Aí não. Aí você me fode. Na verdade, ela não gostava do Wesley porque demorou muito tempo pra ela entender que o pai tava trocando a mãe pelo Wesley. Mas quando ela, atendeu... Foi difícil ela, aceitar. Papai, titio, um beijo no outro. Daí o pessoal olhando assim, aquela cara de constrangido. E ela brincando normal. É, demais. É isso, gente. Somos modernos aqui, cara. Não importa que ela esteja bem, sem preconceito, né? Tem que olhar pro lado positivo. Pelo né? menos não pegou os dois bonequinhos. Vai, toma danado! Vai, seu careca safado! Hoje vai a seco! Hoje vai a... Hoje eu tiro esse chapéu! Vai, seu anãozinho! Ai, toma aí na bunda, seu anãozinho! Aí eu ficaria mais chocado, confesso. Seria mais chato, mas. Ainda mais que assistente social na sua casa, né? E o conselho do telar, né? Bom, eu gosto, assim, de falar trampos braçais, de trampos braçais. Porque você tem braços lindos. Sim, também. Porque a gente tem a ver com assunto. Mas, recentemente, tive um trampo que foi tramposo. E foi, digamos, um trampo digital. Trampo digital. Não, não fui trabalhar no Itaú. Consegui mas... aquele seu pendrive com ele. É. Ele é isso, é isso. É isso. Acabou, pode falar com o negão. Não, não, foi mais tramposo do que eu consegui meu pendrive com o Wesley. Porra! E olha que isso foi tramposo. Mal, foi mais tramposo colocar papel numa impressora. Não, não. Isso, aí não, né? Aí, aí era pra pedir demissão. Você é louco. Mas tivemos uma obra aí, uma obra de grande porte. Festa mas... do Peão? Isso, isso. O recinto da Festa isso, do Peão. Isso, isso. Quem não sabe foi aí obra de Gabriel Asmar. Isso. Sim. Aliás. E de Deus. Desenho. O projeto. O projeto, sim. De Gabriel Asbar, ele recebeu algum mérito? Não! Não. Mas isso é o básico da vida de um projetista, não receber crédito pelas coisas. Mas tivemos um trampo que era uma estrutura de grande porte. Digamos que tinha uma área de telhado de 50 metros por 65 metros. Cacete! Apenas em duas águas. Duas águas. Só que águas. Essa... É, águas. Cada lado que o telhado cai. Sim, é sim, chamado sim. De águas. Um galpãozão. Sim. Só que no meio desse galpãozão, tinha apenas um pilar. Tinha que ter. Tinha que ter. Mas tinha apenas um pilar. Um guarda-chuva. É, então, um guarda-chuva, em volta tinham pilares. Mas no centro... Um só. Mas imagine você... Que teria muito peso. Ele tem que no meio. Toda a travessa, não, no né? meio sim. do telhado. Porque aí esse pilar... você tem que apelar pra espuma expansiva. Aí não tem. Aí, aí não tem ciência. Aí não é nem teste. Aí você já vai no certo. Vai no certo. Aí não tem como arriscar. Você chega pra aplicar ali na obra. Uma espuma bem expansiva. Espuminha que é o anãozinho. É, ele é expansivo. É anão, mas ocupa o espaço, rapaz. Mas a questão é que era muito, muito peso, né? A estrutura ali, e você tinha que ter uma viga que passasse de ponta a ponta para segurar esse peso. O telhado de metal. Isso, todo metálico, estrutura metálica. Mas onde as subestruturas se encontravam, você tinha que ter ali uma viga que recebesse essa carga. E essa viga que foi o trampo tramposo. Por quê? Uma viga só, né? Uma viga só. Porque tem que ser a viga. Foram desenvolvidos vários cálculos e várias ideias de como poderia ser essa viga para aliar tanto a questão da resistência como do custo e o peso. Porque o custo você fazer uma viga de ouro e ninguém conseguir pagar então, por ela. Então. Ah, diamante resolve isso aqui, hein? Mas daí vai ficar meio caro. Estanho não deu certo também. Ficou meio mole aqui. Tentamos de macarrão, não funcionou. Era mais barato. Isso daí é a lógica dos três porquinhos, Gabriel. Sim. É, tem que aliar sim. Custo e benefício. Sempre correr do lobo. Só que essa obra era uma obra que tinha uma urgência. Urgência, porque a festa estava ali para acontecer. Sim. Então, tudo que se projetava, se desenhava. Muito bem. Para ver... Pra vai que ver, deu certo, vai que dá certo, pra já tá ver, pronto. Mas nos mínimos detalhes, porque você tinha que ver a medida e calcular o material. Muito bem. Então não podia ser, é tanto, estimado. Ah. Porque qualquer vírgula ali era muito, porque muito material. Pra vocês terem uma ideia, essa viga, só essa viga central, estava pesando mais ou menos 28 toneladas. Puta que pariu! De aço pra material de fazer. Não dá pra erguer na mão. Pra você ouvinte que não tem noção disso, são 28 fuscas. São 28 fuscas ou uns 10 monitor. É isso. Pra fazer um PC gamer. Um monitor e um PC gamer, vai, esse peso. Mas daí eu tive que desenhar todas elas. Inclusive vigas triangulares espaciais. Ficou em formato de cruz essa viga? Não, foi um treliçado com viga aí. Só que até chegar nisso, eu tive que desenhar não só em 2D, mas também em 3D, com o perfil específico de cada peça, 6 modelos de viga. Puta que pariu, imagina o trampo. E daí a questão não é só você, puta, deu muito trampo de desenhar isso, é você saber que no dia seguinte o cara fala, ah, não vai ser assim, você jogou fora aquilo que você fez. Oh, isso aí é uma merda, hein? Eu tava bêbado quando eu pensei isso. Vamos fazer com espuma expansiva. Qual o formato que você desenhou lá? Triangular? Teve um triângulo. Nossa. Triângulo com a base maior embaixo. Triângulo com a ponta pra baixo. Aí teve uma treliça usando viga U. Uma treliça usando viga U treliçada com viga I. Uma treliça em viga I. E uma treliça em viga I. Treliçado com viga U. E não dá pra você reaproveitar um desenho. Não. Ah, vou dar um Ctrl C do de ontem. E hoje é só arredondar as bordas. Não, tem que fazer. Uma impressora 3D ajudaria aí nesse sentido pra avaliar não. A questão? Não faria sentido, não serve pra porra nenhuma não, impressora 3D. Você ia ter que fazer a viga na impressora 3D, muito. Muito não, depois muito material, que, eu, né? Que eu desenhei ela, aí eu imprimiria, mas daí eu vou talvez testar coisas que eu não conseguiria testar num software. Mas como tudo que a gente precisava já tinha sido testado, não teria utilidade. Não, mas não pela utilidade, pela por fazer. Ah, bonitinho, fazer, bonitinho. Não, achei bonitinho. Queria uma utilidade. Ele não queria fazer um souvenir. Um souvenir. Ele queria fazer um modelo em escala. Mas até poderia. Ali o pessoal visita, ó, você viu que só tem uma viga aqui no meio, ó, leva a sua viga de lembrança. Daí, pílulas de nanicolina, você entra na maquete pra ver como que é. Anderson Negão, outro trampo tramposo que você mas lembra. Mas menos aí. Tramposo do que folha, pelo amor de Deus. Vai com calma, tá bom, eu vou mais devagar. Claro. Quem é ouvinte raiz, quem é ouvinte profissional, sabe que nosso site ficou fora do ar um tempo. Ano passado. Sim. Ano passado. Em setembro. Setembro e outubro até teve meios perdidos. É. Exato. Por causa de quem? Eu não quero queimar a empresa aqui. Não, então Deus eu vou dar um nome fictício. Era louco na web. Os loucos da web. Os loucos da web. Os loucos na web. Tá. Uma empresa de hospedagem de sites. Empresa de hospedagem. Profissional. Ele loca, né? Ele loca um lugar na web. Isso, ele loca na web. Entendeu? E tinha alguns domínios lá. Tava o Currada, o Chorume. E o serviço louco na web tirou o site do ar. Todos esses domínios aí. Perguntou pra gente. E aí, galera? Por que eu tirei vocês do ar? Ué, é uma enquete? Não, foi absurdo. Por que você tá de castigo? Por quê? Não. Era um psicólogo, né? É. Não, eles tiraram a gente do ar na época... Cara, eu sou um analfabeto nessa parte de informática. Não só nessa parte. Mas nessa também. Ah, tá. Tudo bem. E aí eu entrei em contato lá falando assim, ó, meu site tá fora do ar. Queria saber por quê. Porque foi de repente. Sim. Sim, derrubaram. Eles falaram, a gente só vai mandar umas perguntinhas pra você responder... É. E daí a gente põe no ar depende de novo. Depende da sua exato. Nota. É, imaginei que seria... E a primeira pergunta é, por que o seu site está fora do ar? Não, mãe, peraí. Porque eu contratei um serviço bosta. O suporte falar isso pro cliente então, é absurdo. Cara, deu uma... Não, eu devo estar louco. Anderson, legal que o trampo dele é isso. Você pensou, ele passou o questionário dele pra mim. Exato. Acho que veio replicado aqui, senhor. Daí o passei pra Anderson Negão. Ah, resolva. Resolve essa merda. Esse trampo é muito tramposo. É. Faz aí. Porque sabe que você troca até folha de impressora. Isso senhor. Daqui é light. Mas olha como é difícil. Não pensa que é fácil, não. Quem não, trabalha não acho que é fácil. Sabe. Você tem que entrar no FTP. O FTP que eles fornecem. Não xinga as pessoas. Olha o ouvinte, olha o respeito, por favor. FTP é da sigla Fire Transfer Protocol. Ô, filha da puta! Aí sim, hein? Protocolo de transferência de arquivos. Não, não vem inventar agora. Gostei do outro traduzindo. Termo. Você entra lá, copia tudo que tem no seu site, senão você vai perder coisas. Então, eu tive que baixar todos os episódios do Chorume. Reouvi. Pra, é, pra ver se vem inteiro, né? Daí ele falou, tem uns episódios com problema, não falei nada nisso. Tá deixa com... isso com problema. É, alguns tem que deixar com problema. Deixa assim. Não tá dá alguns... pra resolver tudo. É. Tem alguns que o Vaca não fala nada. Eu... Sei lá, deu uns tentou apagar lá. O do show do Chorumilhão, mas eu tinha backup só desse. Eu também tenho, por acaso preciso. Era pra ser episódio perdido, pra dar mais graça. Então. Esse aí eu pago uma hospedagem só pra esse separado. Você baixa tudo, põe no seu computador. Teve que contratar um outro serviço. Não vou dar nomes aqui também, só se patrocinar nós. Já patrocina outros podcasts. É, já patrocina o Radiofobia. É do Jacarezinho lá? Vou dizer que sim, tá. Só pra não ficar feio. Tá. Não, tá não, então diga que é do avião. Que rima, né? É o do avião. Contratou o serviço, o que você vai fazer? Você vai pegar todos... os episódios e upar no FTP deles, que vai criar um novo. Fazer um banco de dados. Fazer banco de dados. Copiar o banco de dados antigos também. Programar aquele banco de dados pra dar certinho. Porque banco de dados é uma coisa do inferno. Exato. Teve que trocar a senha do banco. Que se alguém quiser invadir aí, achou é o banco 2, de dados, vamos banco. Mas não invada, por favor. Mas Chorume 1, 2, 3, mas escrito 1, 2, 3, 1, 2, 3. É. Não é falado, não confundo, né? Não é falado. Assim é Arnold Schwarzenegger. Depois, upou tudo, o Douglas ainda teve que mexer no código, porque tem diferença entre as tecnologias. Muito bem. Desses dois serviços aí. Então foi um trampo tramposo que a gente... Pra eu precisar fazer, eu que sou analfabeto, você vê como o negócio é filha da puta, meu, porque eu tenho que ir lá aprender a fazer o bagulho. pra fazer. Exatamente. Isso aí. Ainda bem que eu não trabalho e tenho tempo pra fazer essas merdas. Colocar todo esse trampo, toda essa migração, tudo que vocês tiverem que fazer... Dá mais ou menos uns 40 minutos de trabalho não, louco, não. Bicho. É umas duas semanas. Foi demorado. A gente tinha jogado umas 4 caixas de papel pra impressão. Nossa, mas daí, então, dois anos. Porra. Último trampo tramposo aqui. Um trampo tramposo que Gabriel Asbar me proporcionou. Que foi o quê? Gabriel Asbar é um maqueteiro. Sim. É, maqueteiro. Reconhecido mundialmente pelas suas maquetes e não pelo seu marketing. Não marqueteira, né? E aí, existem pessoas do curso, nos cursos de design, nos cursos de arquitetura, que planejam para o seu TCC fazer uma maquete. Só que eles não sabem fazer, então eles procuram o Gabriel Asbar. Claro. Daí o cara fala, que nota você quer tirar? Daí depende dele, ele faz a maquete conforme... Daí Gabriel Asbar uma temporada, estava com altos trampos. Mas era trampo saindo pela orelha. E aí eles tinham uma senhora lá, diga-se uma velha, num curso, acho que era design, né? E ela precisava de uma maquete e o Gabriel Asbar falou, por que você não pega esse trampo? Dá pra você cobrar tanto... E tem tanto tempo aí pra você fazer. Era uma maquete. Eu vou fazer. Eu falei, nunca fiz maquete. Daí o Gabriel me orientou ali, falou, ó, compra tal material, faz assim, faz assado. Pegou na minha mãozinha, me ensinou. Pegou na cena cola. Falei, dá pra fazer. Não, eu faço. Daí ele falou, ó, cobra tanto que é o mínimo. Ótimo. Eu falei, ah, beleza, fiz os cálculos assim. Falei, 38 mil reais, vai bem na conta. Exato. Mas você cobrou o mínimo? Não, cobrei o mínimo. Porque é um serviço caro, né, Gabriel Asbar? É um serviço muito caro. É porque o pessoal não entende que fala assim, ah, mas eu vou fazer uma maquete aqui e gastei, sei lá, R$50 de material, por que você tá me cobrando 500? Porque, porra, pra você transformar aquele material que você comprou numa maquete, bicho, o trampo é muito tramposo. Mas eu te revendo material. Mas é uma coisa cultural. O brasileiro dá valor no objeto, mas não dá valor no serviço. É verdade, é verdade. Ele paga 100 mil num carro, mas não quer pagar 10 mil pro mecânico fazer o serviço, entendeu? Verdade. Então, o que que acontece? Ele falou, ó, vamos supor aqui um preço, ele falou, cobra 1.000. Muito bem. Eu falei, beleza. Vou fazer. Eu vou fazer, né? Ela foi lá em casa, era uma velha, você percebeu? Gastou aí 6.000 de material. Não, mas aí que dá vantagem, o material é a pessoa que paga também. Bom. Era 1.000 ali de serviço. 1.000 de serviço, tá. 1.000 de mão de obra, ela forneceria o material. Muito bem. Ela foi lá, era uma velha, assim, meio louca. Comecei a fazer lá orientações do Gabriel. Fiz uma base de madeira, tudo. Comprei aquela folha de isopor lá, especial, que o Gabriel indicou. Papel pluma? Papel pluma. E ou aí, flambor também. É, acho que era esse, o flambor. O flambor, que ele é acartonado dos dois lados. É bonito. E quando você corta, assim, ele já dá o acabamento, assim. E o Gabriel falou, ó, compra uns bisturi pra fazer os cortes, porque... Que daí fica cirúrgico. E quando você faz com o estilete às vezes... É, ele bandeia, dá uma sambada. Dá uma estilada. Tá bom, se você vai entender assim também. Fazendo lá, daí a moça, daí eu tava na metade da maquete, a moça falou o seguinte, eu pago 500. Uai, mas ué, era leilão? Saldão, né? Como assim? Você fica até sem jeito. Não, parece que você não entendeu a informação, não, né? É tanto. Eu vou fazer por tanto. Ela, não, eu tenho 500 pra pagar e eu já tava na metade. Entrega a metade. Eu não, mas você não tá entendendo. Né? Você fica até sem jeito de falar com o louco, tá ligado? Fala, quer uma mariola? Toma uma mariola que ainda conversa. Eu falei, não, mas... Daí... Ela falou, pago tanto. Não, foi, ah, não, mas então não vai dar pra concluir, né? Não vai dar pra fazer. Ela, não, mas falta um mês. Eu falei, mas falta um mês? Você falou que faltava 6 meses pra fazer. Não, falta um mês. Eu preciso entregar isso, senão eu vou reprovar. Não sei o que. Faz por 500 meses. Você vai encher o saco. Era mensagem no WhatsApp. Deu porra, mano. Se você pensar, aí que teria que ser mais caro. Não, lógico, né? Só que daí eu pensei, caramba, até achava que era amiga do Gabriel na época, e coisas desse tipo. Depois eu falei com ele, sou amiga dele. Não, tô um pouco me fodendo pra essa velha aí. Porque ela sempre quer pagar mais barato. Cara, e aí? Tá bom. Ela encheu tanto o saco, falei, não, ela vai chorar, não gosto de ver pessoas chorando. Falei, eu faço por 500 já, mas daí já com aquele trampo tramposo. Não, aí já fica maçante, né, meu? E daí eu falei, mas então traz o resto do material, que faltava ela trazer o resto do material pra eu concluir. Ela falou, ah, mas não vai dar pra eu levar e compra de pontidor. Nossa. Só que daí eu não tinha o dinheiro pra comprar a porra do material, tá ligado? Eu tava numa época de pindaíba fodida. Sim. E uma que você nem contava com isso. Não, na época eu não tinha carro também. Então, pra eu andar pra comprar os materiais, que era um em cada canto da cidade, era foda pra caramba. Sim. Caramba, então aquele negócio que era um trampo que o Gabriel deixou ajeitado na cara do gol ali, virou uma bola de neve, cara. Ficou tramposo, porque eu tinha que ir comprar o material. E sabendo que eu não ia ganhar o dinheiro combinado, eu ficava com mais raiva ainda, bicho. Nossa! Então, rezava pra morrer dormindo, nossa, né? Nossa, cara! Tomara que meu apartamento pegue fogo e consuma essa maquete. Eu tenho uma desculpa. Cara, no final também comecei a fazer de qualquer jeito também. Falei, tomar no cu essa velha aqui também. Mas... Se foder. Me entreguei lá. Nossa, aquilo lá foi trampo tramposo, hein, cara? Nossa. Desculpa, viu? Nunca mais te passo um trampo. Não com velhas, por favor. Isso já me lembra uma vez que o Wesley Zop me fodeu num trampo tramposo. É, também. Eu lembrei disso. Entendeu? Tem uma amiga do Wesley. Pode citar nome? É a Duda. Rapaz, ela pegou umas aulas particulares um dia. E as aulas particulares, o que a mãe da menina queria? A mãe da menina não queria que a menina aprendesse fazer apostila de matemática. Não fazia questão que a menina aprendesse. Ela queria apostila de matemática completa, resolvida. Então as aulas particulares, entre aspas, era o quê? A Duda ia lá e resolvia... As apostilas. As apostilas. Só que chegou uma hora que a Duda não tinha condições de resolver a apostila. Porque por mais que era matemática simples... Era coisa que ela não via há muito tempo. Não, e ela preenchia mais das outras matérias. É. A da matemática, ela tinha uma certa dificuldade. É. Era exercício de ângulo, sim, equação, coisa desse tipo. Mais e menos. Exato. Quantas laranjas. É. Sal e sal da açúcar. E às vezes você não tem a laranja na mão pra contar. Exato. Compra a laranja. É. Então, a Duda tinha essa dificuldade em matemática. E um dia, o Zob... não sei se não queria, não podia ajudar ela, falou, vai lá no Ganso que ele te ajuda. O Zop me ligou. Porra, a Duda tá indo aí pra você resolver os exercícios de matemática. Mas ela não tinha falado a quantidade pra mim. Não, mas tudo bem. É. Aí eu falei, mas tá, que porra é isso que você tá falando dele? Não, os exercícios simples, é só porque ela não sabe fazer, tudo. Você ajuda ela? Ah, ajudo, né? É. Ela foi em casa... Naquele dia era uma folha, 10 exercícios, pô, rapidinho. Eu já tinha feito algumas vezes pra ela. Já tinha umas folhas completas, falei, pô, chutei no ângulo, agradeci a Jesus, né, por ter morrido na cruz por nós, tramposo. Né. Podia ter sido de diarreia. É, né. Podia ter morrido trocando folha de impressora. aí é desumano. Mas você imagina, hoje em dia você entra nas casas e veja um crucifixo, um Jesus com uma privada. Ou com uma bandeja de impressora. Mas então, agradeci ali, daí mereço que aquilo ali... Ela viu que eu tinha facilidade de resolver, foi um atestado, cara. Foi, eu assinei. Abriu a porteira. Cara, eu assinei um pacto com o demônio, cara. Eu sei, cara, mas era todo dia. Pera aí, o Santos vai chegar. O problema é que você cobrou 1.000 e ela quis pagar 500. Não. Eu, como 90% das coisas que eu faço, foi de graça. porque eu também passei falando isso. Falei, eu ajudo a Duda às vezes isso aqui, mas hoje eu não posso, mas eu não cobro nada. É, não, mas nem cobraria também. Daí o que que acontece? Mas começou a vir um inferno na minha vida. Por quê? Porque ela ligava pro Zop e o Zop não podia. Ah, não podia nunca, mano. Não. Aí abriu a porteira, desgraçado. Daí ele viu que ele não precisava. Aí já nem ligava pra ele. Não, aí já começou um direto contato comigo, cara. Era todo dia. Eu via a janelinha do Facebook subindo ali, mensagem nova. Não. Filha da puta, é exercício de matemática. desgraçado. porcentagem agora. 20 exercícios de porcentagem. 40 de trigonometria. Puta que pariu. Era assim mesmo. Né? Cara, começou o inferno da minha vida, cara. Foi 3 meses. Eu não queria entrar na internet. Me dava. Paura! Dava asco. Me dava asco, cara, porque eu sabia que nunca ia ser tranquilo a minha vida. Mas ia ter uns exercícios de matemática pra eu resolver. Mas daí você tem a impressão de que era só pra vocês. Não. Era meio a meio. Ela dividia a apostila. Ela falou assim, eu vou mandar de geometria pro Ganso, você faz esse daqui, de equação. Depois, faz esse daqui de geometria, daí eu faço a equação pro Ganso. Eu tô zoando o Zop, mas não foi na maldade, não. Não foi. Ou pelo menos foi na dividida de cruz. Foi na dividiu o nabo. Só que nessa história tem um filho da puta. O maior filho da puta. O maior de todos. De filho da puta de tão gênio que ele foi, cara. Que os burros eram nós. Porque daí chegou o ex-namorado dela, né? Porque chegou uma hora que eu fui conversar com o Zop. Eu falei, mas nós estamos resolvendo esses exercícios de matemática e não estamos comendo ninguém. Por que o Kel não faz isso? Né? A gente chegou. Por que o Kel não faz isso? Duda, por que o Kel não resolve esses exercícios? Ah, ele fala que não lembra. Mas não é ele que quer te comer? Não. Daí, a gente podia ter falado isso. Caramba. Não, eu falei, cara, mas genial. E a gente resolvendo essa porra aqui. A gente resolvendo uma apostila inteira, cara. Daí eu comentei com o Kel, né, tal. Ele falou, pô, cara, isso daí eu não lembro de nada. Daí a gente... Mas isso é porcentagem, não tem o que lembrar. Não lembrar. Só que você usa no dia a dia, só que você usa no seu trabalho, filho da puta. Acho que não. Eu não uso. Eu trabalho com economia, não uso número. Trabalho com logística. Por sim, o quê? Não. Vagem, não gosto de vagem. Cara, ali foi um trampo tramposo. Era um suador, cara. Foi o mesmo suador da maquete que eu tinha. Toda vez que eu chegava em casa, eu tinha que cortar uma parede de uma mini esmalteria. Não conseguia concluir a maquete de tanto que minha mão suava de raiva, bicho. Tem que toda hora tá enxugando a mão. As lágrimas. Tem que fazer a maquete. Não vai pagar o valor total. E ainda tive que gastar. Dinheiro que eu não tinha. Mais equação, não. Era a mesma época, aliás. Acho que foi logo em seguida do outro. Por isso que eu fiquei doente. Mas R$500 mais rico. Não, porque eu tive que comprar o negócio. Remédio, né? Ela não me pagou inteiro o material gasto. Puta que pariu. No fim, eu devo ter pago pra fazer a maquete. Apesar de eu fazer várias contas de matemática, essa eu me recuso a fazer. Não faço pra não ter... Senão é mais dinheiro com o psicólogo. I shot sheriff, but I didn't shoot the deputy. Oh, no. I shot the sheriff, but I did not shoot no deputy. Chegamos ao fim desse episódio, que deu um trampo aí, tramposo, relembrar aí situações aí, como eu posso dizer aí, fervorosas, sim, nervosas, sim. Encarando ali 500 folhas de papel. Oh, Deus que me livre. No escuro, troca ou não troca. Prefiro resolver 500 equações do que trocar a folha, colocar a folha na impressora. Prefiro pagar pra fazer uma maquete. Não, pagar pra você fazer a maquete. Posso fazer sua maquete? Pode, quando você quer. Não, eu pago. Não, eu quero, eu dou duzentão. Duzentão é que eu faço maquete. Muito bem, Anderson Negão, o seu tchau aí. Falou, negrado. Nossa, tá cada vez mais zoado isso aqui. O único trampo que ele tinha era dar um tchau e tá zoando isso aí. Não, antes era falou, negrada. Falou, negrada. Tic, tic, tic, tic. Agora, falou, já! Pega a vassoura aqui no escuro. Pegou, negrada. Gabriel Asmar, nossas redes sociais e o seu tchau. Pra você que quer acompanhar a gente lá no Instagram e no Facebook, Lixo do Lixo, e no Twitter, @NectarDoLixo. Pra você que quer fazer uma maquete profissional e pagar apenas duzentão, mande um áudio lá. Duzentão, né? Mande um áudio lá pro Chorume que o Ganso vai responder. Falou, tchau! Wesley Zop, nossos demais contatos, o seu tchau. Então o contato que eu vou passar aí pra poder falar com o Ganso é o WhatsApp do Chorume, que é o DDD19994955485. O Ganso responde sobre maquete, sobre equações. Se você fizer um áudio elaborado, temos aí o nosso quadro aí pra áudios elaborados. Áudios elaborados? Sim, que é o Chorumelas dos Ouvintes. Ah, gostei. Que a gente, um ouvinte às vezes... faz um áudio com roteiro preparado, tudo. E você toca excluir e falar que não recebeu. Antes eu fazia isso. Assim, o Arnaldo deu duas dedadas no meu cu. Eu tava com hemorroida e aí aprendi que é melhor fazer isso. Então. Ele deu duas dedadas no cu, um beijo na boca, mas pra pedir desculpa. Né? Aí tem o e-mail que é lido em episódios separadamente, que é o autocríticas@chorume.com.br. Temos o grupo tanto no Telegram quanto no Facebook, Ouvintes Lameroxos. E parou. Muito bem, espero que vocês tenham gostado até aqui. Gostei. E os ouvidos também. Ah, tá. Se você estiver fazendo um trampo tramposo, espero que você não tenha tramposo em achar uma solução para trampar tramposamente. Até o próximo episódio, até semana que vem. Tchau!